A ESPN traz para você a próxima atração da National Football League. Meus amigos dos canais ESPN, um grande abraço para você que é fã de esportes. Muito boa noite. Chegou a hora de um dos jogos mais aguardados da temporada. Um duelo inicialmente marcado para o Estádio Azteca na Cidade do México, que acabou sendo transferido para Los Angeles, a casa dos Rams, por causa das más condições do gramado na capital mexicana. Los Angeles, sede dos Jogos Olímpicos em duas oportunidades e que vai receber os jogos também em 2028. Para um confronto de dois times que juntos somam 18 vitórias, apenas duas derrotas até aqui. Dois ataques espetaculares que juntos têm produzido perto de 70 pontos por jogo, num clima de muita emoção também por causa das mortes na Califórnia em razão das queimadas dos últimos dias. Um clima espetacular para o Monday Night Football, que está começando o duelo entre Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs. Os Rams têm a primeira posse de bola na linha de 25 jardas. Você participa pela hashtag NFL na ESPN com seu recado, seu palpite, sua pergunta para o Paulo Augusto Mansur Antunes, desembarcando aqui direto do ESPN League para o Monday Night. Tudo bem, Paulão? Boa noite. Vem correndo, grande abraço para você, Geraldo. Respira que deu tempo. Um abraço para amigo fã de esporte. Eu admito que eu estou muito empolgado para ver esse jogo, hein? A gente está falando de dois dos três melhores ataques pontuando aí na NFL. Duas equipes extremamente empolgantes e duas equipes que vêm sofrendo defensivamente nessa temporada. Então, eu não ficaria surpreso se a gente visse uns 80 pontos hoje no placar. É possível. Jared Goff entregando para o jogo terrestre. Lá vai o Todd Gurley. Consegue correr pela lateral e avançar 7 jardas aqui. Nós vamos ver, né? Dois ataques muito poderosos, com uma grande batalha também na posição de running back. De um lado o Kareem Hunt, do outro aqui o Todd Gurley. É, e são duas defesas que permitem muitas jardas por tentativa, né? Os Rams permitindo 5,2 jardas por tentativa de corrida. Essa é a pior marca da liga. E a defesa dos Chiefs permitindo 5,1 jardas, que é a terceira pior marca da NFL. Então, olho nos dois running backs, Gurley e Kareem Hunt, nessa partida. Segunda para 5, Jared Goff no play action, vai para o lançamento do lado direito, quase foi interceptado. Vem a falta, porque o Orlando Scandrick marcou ilegalmente ali o Robert Woods. Falta contra a defesa do Kansas City Chiefs. Defense, número 22. E aí está, interferência de passe, a bola vai ser colocada no ponto da falta. E esse jogo é tão esperado que a NFL fez uma coisa diferente com relação à arbitragem. Não é a mesma equipe, eles fizeram uma seleção dos melhores para colocar aí, como eles costumam fazer em playoffs e também no Super Bowl, mas em temporada regular a gente não costuma ver. Então o Clay Blakeman é o árbitro principal hoje, mas os outros que estão com ele, dois ou três só são da sua equipe, e aí outros foram pinçados de equipes diferentes para formar uma espécie de all-star aqui da arbitragem, é, né? Ah, bem legal isso. E a gente viu que o Scandrick realmente deu uma puxadinha no Robert Woods, cometendo a falta. Jared Goff faz o passe pelo meio e consegue aí a conexão com o Brandon Cooks, enquanto a gente vê aqui os titulares do ataque do Los Angeles Rams. Olha, essa linha ofensiva é saudável basicamente o ano inteiro, mais do que 500 snaps juntos. E olha o passe rápido para o Brandon Cooks, que recebe, pega o embalo, arranca pela esquerda, vai até a linha de 25 do campo de ataque. Sensacional, no huddle, não dá tempo nem de respirar. É, e o Brandon Cooks, ele está com uma média perto de 17 jardas por recepção. Extremamente empolgante, né? A gente sabe, primeira temporada dele aí nos Rams, jogou nos Patriots na temporada passada. E quando ele recebe a bola numa posição de poder avançar com ela, cuidado. Porque realmente ele é muito perigoso. Uma média de quase 17 jardas por recepção. Aí o passe curto para o Todd Gurley, que conseguiu ganhar algumas jardinhas aqui depois na recepção, antes do tackle do Dorian O'Daniel. É, e são duas equipes que geralmente começam muito bem as partidas também, né? Quer dizer, duas equipes que têm uma mentalidade para lá de agressiva. É, e só jogadas boas para os Rams até agora. Né, mais 7 jardas, é um time que, especialmente em primeiras descidas, anota muitas jardas e coloca o seu quarterback Jared Goff em posições sensacionais aí de play action. É o time que mais utiliza o play action na NFL, os Rams. Agora jogo terrestre para o Todd Gurley, que chega na marca do first down, antes de ser jogado para trás, mas ele alcançou lá a marca das 16 jardas. E nós vimos ali o Sean McVay, que é o segundo técnico, é o técnico mais jovem da NFL, enquanto aqui os titulares da defesa do Kansas City Chiefs, que tem ficado muito em campo, né? O time teve 536 jogadas defensivas até agora, isso é 120 de qualquer outro time. A defesa acaba se cansando no decorrer das partidas. E aqui a defesa da equipe de Kansas City cedendo uma média de 17 jogos por partida aí nos últimos 3 jogos, mas enfrentando oponentes um pouquinho mais fracos, né? Semana passada. E aí, fumble ou passe incompleto? Acho que foi passe incompleto. Passe incompleto e vão dar falta. Semana passada, os Chiefs venceram os Cardinals, por exemplo, né? 26-14. Teve uma vitória por 37-21 em cima do Cleveland Browns. Já os Rams têm enfrentado oponentes mais fortes aí nas últimas semanas. Vamos ver qual foi a falta. Passe incompleto, mas falta pessoal contra o Eric Murray. Segundo a arbitragem, ele bateu num jogador que não tinha como se defender. Eu queria ver de novo essa marcação, viu? Sinceramente, eu não vi nada. Vamos ver. Ah, aquele, ele abaixa a cabeça, né? Mas... sei lá, né? Não teve muito contato aí, não. E aí o Eric Berry continua fora, né? Se machucou na primeira semana da temporada passada, rompeu o tendão de Aquiles. Continua fora, não treina desde agosto, Eric Berry. Primeira pro gol na linha de 7 jardas. Jared Goff no play action, recua, procura alguém, passe curto, lá pro fundo da end zone, é touchdown! Robert Woods, touchdown, Los Angeles Rams! Pra detonar a festa no Coliseu, a primeira pancada é do Los Angeles Rams, 75 jardas em 3 minutos para abrir o placar. E eu falei do play action, né? Você vê que o tempo que Jared Goff tem para lançar essa bola é impressionante, né? E logo no play action a gente vê que a segunda linha de defesa aí dos Chiefs, né? Os linebackers, eles vão em direção à linha de scrimmage. Isso deixa um belo de um espaço no meio do campo. Então, com tempo para lançar a bola, a velocidade do Robert Woods, ficou muito fácil. E temos um erro de extra point. Iserline. Num jogo de tantos pontos, será que esse pontinho aqui vai fazer diferença? É o primeiro extra point perdido pelo Iserline em 2018. E os Rams largam na frente 6-0. A transmissão da NFL é um oferecimento Bradesco, inovando para encantar você. O Boticário Atração é Malbec Magnetic. Malbec Magnetic é o Boticário. Mafre, um seguro que entende você? Aí eu vi Mafre. Chegou o Eclipse Cross, único como um Eclipse 4x4 como um Mitsubishi. Esse é o novo Motorola One. Pronto pro inesperado? O melhor da Motorola e Android One para você viver qualquer situação. Você preparado pro que vier. Novo Motorola One, você é pronto. Nasce um novo dia, mais um capítulo de uma grande jornada. Um novo dia para ganhar e apostar em quem pode fazer a diferença. Você mesmo. Aposte em você. Bulldog.net. Ô pai, tô com proposta de 3 seguradoras pro teu carro. Manda. Ó, essa aqui deu desconto porque você não teve sinistro. Ah, essa deu esse desconto mais franquia reduzida. Sei. Ah, e essa tem tudo isso mais guincho ilimitado, porque você viaja o país inteiro de carro, né? Aí eu vi macho. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafre pro seu corretor. Sabe aquela tremedeira para saber o que tá rolando no mundo da bola? Nós temos o remédio. O futebol na veia. De segunda a sexta, 5:30 da tarde. Dizem que não é você que escolhe o app, é o app que escolhe você. Ele me dá os últimos resultados, notícias, destaques. Eu nunca pensei que pudesse encontrar um app que amasse o esporte tanto quanto eu. Aí o Robert Woods, que estudou na Universidade de Southern California, anotando o touchdown, e ele está microfonado hoje. Em apenas 3 minutos, o ataque dos Rams atravessando o campo, cruzando aí as 75 jardas, e é exatamente isso que a gente está esperando dessas duas ofensivas de altíssima octanagem, hein, Paulo Antunes? Olha, foi uma campanha de 6 jogadas, mas olha, os Chiefs e os Rams são os dois melhores times da NFL em campanhas de 5 jogadas ou menos. Então, são touchdowns rápidos, são campanhas dinâmicas, com jogadas de pelo menos 20 jardas, né? Quer dizer, são realmente times fantásticos quando o assunto é jogada dinâmica. Os Chiefs lideram a NFL com 61 jogadas de pelo menos 20 jardas. Os Rams ficam na segunda posição com 58. Então, pode ter certeza que o jogo de hoje vai ser bem empolgante. Antes da rodada começar, o Patrick Mahomes liderando a NFL em jardas aéreas, 3.150. Ele foi ultrapassado ao longo do fim de semana pelo Matt Ryan, pelo Big Ben. Precisa de 157 hoje para retomar a liderança. Fica com a bola e aí faz o option para o Kareem Hunt, que já passa pelas trincheiras, acelera, atropela 3 defensores do Los Angeles Rams para conquistar muito mais do que o first down. Bom, tem uma falta, mas é logo num option aqui, né? Primeira jogada, um option do Mahomes. Illegal block in the back. Mandando o pitch aí pro Kareem Hunt, mas vai voltar. Falta do Demetrius Harris. Então anula o avanço, que seria de 18 jardas. E aqui os titulares do ataque do Kansas City Chiefs hoje. É, o Wiley e o Reader jogando bastante nessa temporada. O Mitch Morse perdeu os últimos 4 jogos com concussão. O Laurent Duvernay-Tardif com 6 jogos, perdeu 5 jogos consecutivos e está na lista dos contundidos. O reserva Jordan Bevy também se machucou, está na lista dos contundidos. Então, várias lesões na linha ofensiva do Kansas City, que mesmo com as lesões, tem protegido bem o Mahomes, tirando o jogo da semana passada, né? Ele foi sacado 5 vezes, né? O Chandler Jones fez um ótimo trabalho, né? Jogador do Arizona, que é um dos melhores sacadores de quarterbacks também na NFL, então tem que respeitar a defesa do Arizona. Mas a gente viu apenas 26 pontos da equipe de Kansas City, que foi uma surpresa, né? Porque a gente sempre, quando essas equipes entram em campo, a gente espera 30, 40 pontos. As duas equipes, esse ano, já tiveram 8 jogos de pelo menos 30 pontos. Aí o Patrick Mahomes espalhando todos os seus recebedores, aí fica sem running back, 4 segundos pro snap, em cima da hora. Estourou o tempo, quase isso. Mahomes pro passe rápido, e aí tem falta, eu acho que foi estouro do tempo. Não, foi falta contra os Rams aqui. Queimou a largada. Acho que Kansas City vai declinar e vai aceitar o avanço aí de 11 jardas. Avanço do camisa número 17, o Chris Conley. Offside. Defense, number 56. Se mexeu antes da hora o Dante Fowler Jr. Então vamos para a terceira descida. Uma terceira descida curta com o Kansas City Chiefs, terceira para 3. Esse ataque dos Chiefs, que anotou 55 pontos, se a gente considerar só a primeira campanha, né? A primeira posse de bola dos jogos, 14 pontos a mais do que qualquer outro time na NFL. Nos 11 jogos do Patrick Mahomes como titular pelos Chiefs, o time pontuou 10 vezes na primeira posse de bola, sendo 8 touchdowns. Para continuar sonhando com pontos, precisa aqui de 3 jardas. De novo, em cima da hora, vem um snap. Mahomes com option. E aí? E a jogada estava bem desenhada, hein? É. Temos um tempo pedido por Kansas City, porque o relógio, de novo, estava... Foram 2 snaps seguidos em que deu para ver o relógio chegar a 0-0 e o snap aconteceu em cima da hora. Então, para evitar a perda de jardas, alguém do banco de reservas ali da linha lateral parou o jogo pelo Kansas City Chiefs. Olha o Coliseu como tá bonito, hein? E tem esse aspecto emocional do jogo, né? Porque a partida aconteceria na Cidade do México, mas veio de presente aqui para Los Angeles por causa das más condições do gramado lá no Estádio Azteca. E com tudo aquilo que tem acontecido na Califórnia nas últimas semanas, a atmosfera é ainda mais emotiva para o pessoal aqui em Los Angeles. Terceira para três na linha de 36 jardas do campo dos Chiefs. Espalhando seus recebedores aí, o Patrick Mahomes. E outra falta para snap, Brasil. Agora saída falsa. Então, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Quer dizer, é mais uma falta importante aqui contra o Kansas City. Quer dizer, se anula uma grande jogada do Kareem Hunt. E agora uma terceira para três, vira uma terceira para oito. E vai ter que lidar com Aaron Donald, Damacon Sue e Michael Brockers, que vem com tudo para cima do QB do Kansas City. O Aaron Donald, que tem 12 sacks e meio. Dante Fowler, em sua segunda partida com os Rams, depois da troca do Jacksonville Jaguars, teve sack na última rodada e teve uma recuperação de fumble crucial na vitória dos Rams em cima do Seahawks. Terceira para oito, Mahomes no pocket, se mexe, faz o lançamento por cobertura, mas não consegue a conexão com o Travis Kelce. Estava firme na marcação, passo a passo com ele, o Marcus Peters. Então é quarta descida, Marcus Peters, ex-jogador do Kansas City Chiefs. Quarta descida, os Chiefs vão para o punt. O Marcus Peters, que nessa intertemporada, estava falando aí do confronto, que esse ano teria Rams e Chiefs, ele falou assim, o Patrick Mahomes sabe me achar, Ele vai lançar a bola para mim. Então, com certeza, esse jogo é muito especial aí para o Peters, que não vem bem na temporada, mas foi bem nessa última jogada. E aí, bela cobertura do Kansas City Chiefs, que tackle espetacular do Charvarius Ward para evitar o retorno. Já voltamos. Seu rosto mostra emoção e desbloqueia nosso app. Suas mãos aplaudem e fazem saque sem cartão. Sua voz pede mais e conversa com a Bia. O Bradesco inova para encantar você, assim como o Cirque du Soleil. Bradesco, patrocinador oficial do Espetáculo Ovo. Watch ESPN, o conteúdo do líder mundial de esportes, quando e onde quiser. Bora viver essa experiência? No smartphone e no tablet, é só baixar o aplicativo e levar o esporte com você para todos os lugares. Se for no seu computador, digite www.espn.com.br/watch e pronto. Num clique, você tem eventos ao vivo, replays e vídeos sob demanda. Os grandes astros do futebol europeu. Os esportes americanos que estão bombando. O melhor time de comentaristas. Um acervo de mais de 600 filmes e documentários na palma da sua mão. Quando e onde quiser. Viu só? Fácil de navegar, simples de usar. E o melhor, cabe no seu bolso. Watch ESPN. Terça, você já sabe, né? É dia de NBB na ESPN. Às 8 da noite, a torcida vai vibrar com Paulistano e São José. É nesta terça, ao vivo e exclusivo. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. E as queimadas, os incêndios continuam afetando bastante a Califórnia. Por isso aí, a ESPN americana coloca no ar as maneiras de fazer uma doação. A gente já viu outros jogos na Califórnia, né, acontecendo, inclusive com a fumaça afetando. O jogo lá no campo do São Francisco Cornélio chegou a estar ameaçado por causa da qualidade do ar, né? Num outro jogo noturno que nós transmitimos aqui. Então, o pessoal tentando fazer o show continuar, né? Fazer a vida continuar, mas algumas imagens muito, muito fortes mesmo nessas últimas semanas. Avanço de 5 jardas do Higby, recua o Jared Goff, impressão, paulada nele, tem falta na jogada. Temos um festival de bandeiras amarelas, tá parecendo corrida da NASCAR nesse primeiro quarto aqui, hein, Paulo Tunes? É, e parece que vai ser uma falta contra o Nelson aqui, talvez uma segurada, hein? It'll use a hands to the face, defense, number 20, 5-yard penalty, automatic first down. Falta de Steven Nelson, falta de 5 jardas e primeira descida automática. E você falou dos incêndios, né? Esses incêndios afetaram bastante funcionários dos Rams, jogadores dos Rams. Perto de 40 pessoas, comissão técnica, jogadores, funcionários do clube, foram deslocadas por causa dos incêndios. É, os Rams estavam treinando em Colorado Springs, né? Por causa da altitude, pensando na Cidade do México. Aí o Goff recua e erra o passe. E o Cook estava livre para receber a bola e correr bastante. Estava livre. E aí, quando o jogo foi... Colorado Springs tem uma altitude grande, perto dos 2.000 metros, né? Para tentar uma adaptação à altitude da Cidade do México ali, de perto de 2.300 metros. E quando o jogo foi transferido para Los Angeles, os Rams não voltaram para casa. Eles mantiveram os treinamentos lá em Colorado Springs, isso, em parte porque seria difícil voltar para casa, por causa das queimadas. E são duas semanas realmente diferentes aí para a equipe dos Rams. É difícil você se preparar quando você não está em casa, quando está todo mundo deslocado, que é o que aconteceu contra o Seattle, e aí mais esse negócio aí agora. Grande passe do Jared Goff. Grande passe do Jared Goff. Conexão com o Josh Reynolds e o first down, Los Angeles Rams. E é pro Reynolds, né? Aí o Cooper Kupp tá machucado, tá fora da temporada. Os Rams utilizam bastante formações aqui com 3 recebedores. A janela tava pequena aqui, viu? A janela tava pequena pra achar o recebedor. Os Chiefs pressionam bem o quarterback, são um dos melhores times da liga. Aí pressionando o QB. E o Jared Goff mandou realmente uma bola precisa aqui para o camisa 83. Avanço de 14 jardas. Antes da rodada começar, o Jared Goff, número 2 na NFL em jardas aéreas. Aí fazendo a conexão pela direita com o Higby. E ele baixa o ombro e conquista mais um first down aqui para o time do Los Angeles Rams. Quando a gente fala de Los Angeles, a gente não pensa muito nos tight ends, né? Porque todos os tight ends do elenco de Los Angeles combinados têm metade do que produziu o Travis Kelce, né, o principal tight end do time do Kansas City Chiefs, mas nessa campanha o Higby já aparecendo 2 vezes. Play action do Goff, recua, bem protegido, solta o braço e acerta o alvo! Robert Woods com a recepção e ainda conseguiu se levantar para caminhar mais um pouquinho depois de agarrar a bola. Os jogadores aqui estão bem livres na marcação, viu, do Kansas City. Tem ninguém, né? É uma marcação em zona. Olha só, a gente vê uma rota do Cooks pelo meio que chama a atenção ao Cooks 12 passando. Chama a atenção de todos os safeties. Todos os safeties estão recuados, né? Eles estão longe da jogada porque eles estão preocupados com 12. Aí, ó, você vê que ele recebe a bola na frente do Murray, muito fácil, né? Então, assim... O sistema de rotas mesmo, né? As jogadas são muito bem desenhadas pelo McVay. Todd Gurley busca pela direita, agora foi tacleado atrás da linha de scrimmage. Bom trabalho aí do Kendall Fuller para fazer a trombada. O McVay que disse ao longo da semana que assiste muito o Kansas City Chiefs, assiste muito os times do Andy Reid e que toda semana o Kansas City Chiefs faz alguma jogada que ele fala... Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom, hein? E não tem vergonha de admitir que copia algumas situações, né? Lógico, ele é inteligente. Né? Quer dizer, os treinadores precisam ficar antenados a tudo que está acontecendo. Não pensar só no adversário. Por exemplo, o Andy Reid, né, fez uma jogada maravilhosa no ano passado contra os Patriots. Né? O Kareem Hunt fez um touchdown longo, depois dessa jogada eu comento. Snap alto pro Goff, que faz o passe cruzado no canto da endzone. Marcação dupla em cima do Robert Woods. Não valeu nada, não teve falta, nem avanço. Terceira para 11. Na semana seguinte, os Patriots usaram a mesma jogada, que funcionou contra a defesa deles. Né, roubou uma jogada aí do livrinho de jogadas do Andy Reid. Né? E o McVay, ele estuda Josh McDaniels, ele estuda Kyle Shanahan, ele estuda Andy Reid. Por quê? Porque ele é inteligente, né? Porque treinador que fica só bitolado fechado, no adversário, só estudando o próprio time, não sei o quê, e olhando no próprio playbook, esse cara, ele não vai evoluir. Mais uma falta. A gente tá falando de um cara de 32 anos. O esporte é talvez o esporte mais complexo que tem no mundo. É difícil arranjar achar um esporte mais complexo com um livro de jogadas de não sei quantas páginas no mundo do esporte. Tá? E o cara tem 32 anos, jovem. E olha só o que ele já conseguiu. É. Ele aprendeu muita coisa com Andy Reid e companhia. O Paulo Antunes, são 6 faltas no jogo, todas elas contra o Kansas City Chiefs. 6-0, os Chiefs já perderam 41 jardas em faltas, fora aquela falta que anulou uma jogada importante no ataque na primeira campanha do time. Terceira para 6 na linha de 14. Timeout? É, acabar o tempo, né? É, agora os Rams, né, gastando um timeout aqui para não perder 5 jardas. Dois times espetaculares aqui. Ataques que juntos têm produzido perto de 70 pontos por jogo. Dois times que são candidatos a disputar o Super Bowl 53. E você acompanhando aqui pela ESPN e pelo Watch ESPN. Nas bolsas de apostas até agora, né, a cotação atualizada, 3 dos 4 mais bem cotados para ser MVP da temporada estão em campo essa noite. O Patrick Mahomes, que é o líder, nós estamos vendo ele aqui, está pagando 1 para 1. Se você apostar no Patrick Mahomes e ele for o MVP, você só pega o seu dinheiro de volta. O Todd Gurley pagando 7 para 1, se ele for o MVP. E o Jared Goff pagando 14 para 1. São o número 1, o número 3 e o número 4. O número 2 da lista, do quarteto dos 4 melhores, é o Drew Brees. Hoje não está em campo, mas você vai ver o Drew Brees em ação aqui. Quinta-feira, na rodada tripla da NFL, 11:15 da noite, diante do Atlanta Falcons. O New Orleans Saints perdeu o primeiro jogo da temporada e depois só ganhou. Terceira para 6, Jared Goff, pocket fecha, ele vai para o lançamento, consegue a conexão. E o first down com o Brandon Cooks. First down com o Brandon Cooks, é primeira para o gol, Los Angeles Rams. Olha, os Chiefs agora estão numa marcação mano a mano, né? Os Kendrick tentando acompanhar, na verdade o Nelson, né? É, quer dizer, o Reynolds, ele corre uma rota um pouquinho mais profunda, o Cooks uma rota um pouquinho mais curta, e o Nelson não conseguiu ficar passo a passo com o Cooks. Mas eu te falo, de novo a linha ofensiva dos Rams dando muito tempo pro Jared Goff lançar a bola. Né? Quer dizer, para Kansas City ter qualquer chance, Dee Ford, que tem 9 sacks, Justin Houston, que foi muito bem na semana passada, precisam aparecer. Isso daí não ajuda. Isso é falta pessoal. Uau. Não, só deram falta de defesa. Falta normal aqui do Derek Nady. E aí, mais metade da distância pro gol. Era uma primeira pro gol na linha de 8, vai ser uma primeira pro gol na linha de 4. É, não é uma falta pessoal, Ivê, porque entendem que o cara pensou que a jogada tinha começado e foi, né? Mas foi muito fazer a jogada. Né? Foi muito assintoso. Mas nessa situação eles sempre marcam a falta contra a defesa, mas uma falta de apenas 5 jardas. E acabou sendo de 4 aqui por causa da posição de campo. Primeira pro gol na linha de 4 jardas. Jared Goff. Play action, Todd Gurley fica na proteção. Goff pro fundo da end zone. Manda fora. É. Passa inteligente. Segunda pro gol. O Jared Goff entrou na liga em 2016. Ele completou apenas 54,6% dos seus passes naquela temporada. Jogou muito mal, né? Ano passado subiu para 62%. Esse ano, 68,4% dos passes completados. São 9,4 jardas por tentativa de passe. Incríveis os números do Jared Goff. Segunda pro gol, lançamento no fundo da end zone, recepção para touchdown. Josh Reynolds, touchdown Los Angeles Rams. Tem falta na jogada, vamos ver contra quem foi a bandeira amarela. Está 7-0 em faltas. 8-0 em faltas contra o Kansas City Chiefs. O Los Angeles Rams pode abrir 13-0 depois do chute extra. Nossa, que baile, hein? O time da casa está simplesmente voando. Então, 2 posses, 2 touchdowns. Jared Goff, 10 de 13, 120 jardas. A secundária do Kansas City simplesmente não consegue aguentar aqui. Né? E o passe foi excelente, porque a marcação dessa vez não estava terrível, né? Mas olha o tamanho do Reynolds. E olha o passe do Goff, né? Que lançou a bola bem longe do defensor. 10 jogadas, 83 jardas, 4 minutos e 21 segundos. Vamos ver agora se o Greg the Leg consegue acertar o extra point. E o Reynolds hoje já com 2 recepções. Ele que teve apenas 7 passes recebidos nos primeiros jogos da temporada. Total de 98 jardas, 2 touchdowns. Já anota o terceiro touchdown dele na temporada aqui. Produto da Universidade de Texas A&M. Nós já voltamos. Pizzaria? Oi, eu quero fazer um pedido. Assim não dá. Ela não liga pro namorado, mas liga pra pizzaria. Ô, Márcia, toda semana é a mesma coisa. Pra falar comigo, ela dizia, não gosto de falar no telefone. Agora, pra pedir comida, ela liga. Tá muito estranho isso. Não tem desculpa, Márcia. É só baixar o aplicativo aqui do iFood, ó. Tem opções de restaurante pra todos os bolsos. Você tem alguma coisa pra dizer pra ele? Quem é ela, Beto? Pra qualquer fome, pede um iFood! Chega de injustiça. Ela sempre come o último pedaço. Verdade. Esse é o novo Motorola One. Pronto pro inesperado? It is on, it's alright. Just get ready, cause we got no time. Hello, Moto. O melhor da Motorola e Android One pra você viver qualquer situação. See the life updating right in front of your eyes. Você preparado pro que vier. Novo Motorola One, você é pronto. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Você participa pela hashtag NFL na ESPN no Twitter, manda para cá o seu recado. E se você está tentando curtir o jogo, mas ainda não manja muito das regras do futebol americano, eu postei lá no Twitter com a hashtag NFL na ESPN, no arroba Everaldo Marques, o link para o infográfico do Snap ao Checkmate, um material muito legal que está lá no ESPN.com.br, que explica as regras básicas do jogo e mostra também um pouco mais para você que quer entender um pouco melhor a anatomia do ataque, a anatomia da defesa. Vá lá, o Snap ao Checkmate, o link está no Twitter, arroba Everaldo Marques, com a hashtag NFL na ESPN. Aqui um pouco do trabalho do ataque do Los Angeles Rams nessas duas primeiras campanhas. E o Kendrick simplesmente não aguenta, né? Quer dizer, aquele está muito, muito recuado. A caminhada dele é muito longa para chegar até o Woods. E aqui, de novo, o Kendrick, dessa vez, ele tava um pouquinho melhor em cima aí do Reynolds, mas o lançamento foi excelente. Então, o Kendrick foi cortado do Washington Redskins aí no training camp, sofrendo bastante no início da partida, 13-0 Rams. Pro Los Angeles Rams. Vamos ver como é que o Kansas City Chiefs responde. Uma coisa que tem chamado a atenção, a quantidade de faltas, né? 7 faltas aceitas contra o Kansas City Chiefs, houve outras declinadas, né? Tanto que, inclusive, no lance do touchdown, né? A falta é declinada, então só conta como 7 faltas aceitas contra o time do Kansas City Chiefs. O Los Angeles Rams num jogo limpinho, sem faltas até agora. Aí o retorno do Smith. Passa pela linha de 20, tá criado na linha de 25 jardas, dá uma posição de campo normal aí pro Patrick Mahomes. E aqui, ó, mais passes nos primeiros 10 jogos de uma temporada na história da NFL. Mahomes com 31, que já é o recorde do Kansas City Chiefs para uma temporada inteira, né, superando a marca de 64 do Len Dawson. Olha só, Tom Brady 38 em 2007, Peyton Manning 35 com os Colts, 34 com os Broncos e o Aaron Rodgers 31 com a equipe dos Packers. Tá numa sala com gente de primeiríssima linha aí, o Patrick Mahomes, que faz a leitura, fica com a bola, vai pro passe curto. O Travis Kelce teve que fazer a recepção ali quase nas suas costas, né? E o avanço acabou sendo curto, apenas 3 jardas. Olha, e essa campanha é importante pra Kansas City, hein? É o jeito que os Rams estão anotando pontos aqui. A última coisa que Kansas City quer fazer é ir pro punt, de repente 3 jogadas e punt. Né, deixa a defesa descansar um pouquinho, se recompor. A gente já falou aqui o quanto a defesa dos Chiefs fica em campo, né? Até porque muitas vezes o ataque é tão rápido, produz pontos tão rapidamente que a defesa já tem que voltar pro campo. Olha o Kareem Hunt conquistando o first down. E aí ele liga o turbo. Usa o Steve Farm em cima do Johnson e consegue a melhor jogada ofensiva do Kansas City Chiefs na noite até aqui. E eu falei da deficiência aí dos Rams contra o jogo terrestre, que pra mim é uma das coisas mais chocantes da temporada. Né? Com o Aaron Donald, com o Damkin Sue, Michael Brockers, eu esperava muito mais dessa linha defensiva. A gente viu o Hunt escapando da tentativa do linebacker do camisa 58, Corey Littleton, que é um dos líderes da NFL em tackles. O Kareem Hunt é um dos melhores jogadores quebrando tackles na liga. Play action do Patrick Mahomes, vai pro passe longo, já consegue a conexão com o Tyreek Hill. que bota a bola na linha de 25 jardas do campo de ataque. As duas equipes, né, com deficiências contra o jogo terrestre. E os dois times cedendo 3 jardas antes do primeiro contato, né? Quando eles botam a mão no running back adversário, o avanço já está decente ali com 3 jardas conquistadas. E aqui o Tyreek Hill, ele é possivelmente o wide receiver mais rápido do nosso queridíssimo planeta, tá? É muita velocidade, a gente viu o Sam Shields muito recuado, respeitando a velocidade do Hill. Foi muito fácil essa conexão. E de novo o Shields aqui em cima do Hill, vamos ficar de olho. Bola na linha de 25 do campo de ataque, Patrick Mahomes no play action, faz o passe pro Tyreek Hill na end zone, touchdown! Touchdown, Kansas City Chiefs! Em 2 minutos e 10, num estalar de dedos, num piscar de olhos, você foi ali tomar uma água, os Chiefs atravessaram o campo e estão na end zone. Olha essa rota, olha essa rota. Bye bye. O Sam Shields estava tentando pressionar o Tyreek Hill na linha de scrimmage. No momento que o Shields erra, não consegue atrapalhar a rota. Aqui, ó, errou, já era, acabou. Game over. Game over, Sam Shields. De onde é o Sam Shields? O Sam Shields é da Flórida, numa cidade pertinho de Bradenton. Só isso. Como é o nome da cidade? Não lembro. Você não lembra? Quando ele conseguir uma interceptação, eu vou lembrar. Ah, tá. Tá que nem o Zé Boquinha com Santa Bárbara do Oeste. Na hora que o Rafael Claus vai mal, ele não fala que o Rafael Claus é de pô, Santa Bárbara. Pô, Sarazota. Diabo. Sarazota. Pô, cadê você? Ter o NFL Game Pass é chegar junto. Para ver todos os jogos ao vivo. Todos os touchdowns aos domingos com NFL Red Zone. E ação o tempo todo sob demanda. Assista a NFL Network a qualquer hora. E veja o seu time jogar, quando quiser, em qualquer dispositivo. Chegue junto para toda a emoção da NFL. Descubra o NFL Game Pass. Comece hoje mesmo a testar de graça. Amor, contei 3 seguradoras pro nosso carro. Ai, que ótimo. E aí? Essa aqui tem carro reserva. Ah. Ó, e essa outra tem guincho pro Brasil todo. Ah. Já essa aqui tem um carro, tem um guincho e ainda tem reparo emergencial gratuito pra nossa casa. Aí eu vi Mafre. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafre pro seu corretor. Com a NetBet TV você tem estatísticas e resultados em todos os esportes em tempo real. Venha com a gente, NetBet TV. Watch ESPN, o conteúdo do líder mundial de esportes, quando e onde quiser. Bora viver essa experiência. No smartphone e no tablet é só baixar o aplicativo e levar o esporte com você para todos os lugares. Se for no seu computador, digite www.espn.com.br/watch e pronto. Num clique, você tem eventos ao vivo, replays e vídeos sob demanda. Os grandes astros do futebol europeu. Os esportes americanos que estão bombando. O melhor time de comentaristas. Um acervo de mais de 600 filmes e documentários na palma da sua mão. Quando e onde quiser. Viu só? Fácil de navegar, simples de usar. E o melhor, cabe no seu bolso. Watch ESPN. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Esse é o primeiro Monday Night Football disputado em Los Angeles desde outubro de 1985. Naquela ocasião, Marcus Allen foi o destaque na vitória do Oakland Raiders por 34 do Los Angeles Rams, né? Por 34 a 21. A última vez que os Rams tiveram um jogo em Los Angeles no Monday Night foi no dia 19 de novembro de 1979, né? E os Rams venceram por 20 a 14 em cima dos Falcons. O Vince Ferragamo teve 2 passes para touchdown. Então, assim, de novo aqui a velocidade, né? O Joyner tá tentando ler os olhos do Mahomes, né? Mas no momento que ele hesita e vai pro lado esquerdo, esquece, né? Por isso que a gente sempre fala da importância também do quarterback não telegrafar o passe. Você vê, o Joyner cortou pro lado errado. Aí virou uma corrida do Shields contra o Tyreek Hill até a endzone. Sendo que o Tyreek Hill já tinha vantagem na corrida, já estava um passo na frente logo no início da jogada. Então, touchdown muito, muito fácil. Duas recepções nessa campanha de touchdown dos Chiefs, de pelo menos 20 jardas para o Tyreek Hill, né? Você falou da velocidade dele, ele passa dos 30 km por hora com a facilidade inacreditável, né? Nas velocidades máximas. E agora, com essas duas recepções da última campanha, são 19 passes que o Tyreek Hill agarrou no ano, em que a jogada teve pelo menos 20 jardas de avanço para o Kansas City Chiefs. É a melhor marca da NFL. Ele acaba de superar o Julio Jones do Atlanta Falcons, que tem 18 recepções de pelo menos 20 jardas na temporada. Jared Goff pelo meio, acertando o alvo. E o Reynolds aparecendo bastante, fazendo a terceira recepção dele no jogo. Um cara que chegou para essa partida com 7 recepções na temporada inteira. É, e ele vai ser crucial, né? Como eu disse, né? Com Cooper Kupp fora. Cooper Kupp, wide receiver, sua segunda temporada, mas extremamente inteligente, né? E aqui o Reynolds, a marcação em zona, acha o espaço. E o Jared Goff com passe certeiro. De novo, olha a proteção. Ele solta o braço e aí teve enrosco entre defensor e atacante. E tem, adivinha só, mais uma falta contra o Kansas City Chiefs. Entre o Steven Nelson e o Brandon Cook se enroscando ali. Se isso continuar sem pressão em cima do Jared Goff, os Rams vão pontuar em basicamente todas as posses. E vamos ver se realmente a falta foi contra os Chiefs. Eu acho que sim. Seria a oitava falta contra Kansas City. There are two fouls against the defense on the play. Prior to the pass, holding. Duas faltas contra a defesa. Uma segurada e a interferência do Nelson, que vai colocar a bola lá no ponto da falta. Então, um avanço gigante aqui. O time do Los Angeles Rams sai da própria linha de 33 jardas e já vai lá para perto da red zone. É, e aqui ó, o Cooks, né? O Nelson, ele tava bem posicionado. Mas sabe qual é o problema? Olha o Cooks. O Cooks tá olhando pra onde? Pra bola. E o Nelson? Não tá olhando pra bola. Não. É. Uma falta que custou 37 jardas e agora um mergulho espetacular aqui pra essa recepção incrível do Tyler Higbee. Bom, então a gente vê os tight ends envolvidos aqui, né? Terceira recepção do Higby aqui na partida, né? Você já falou, né, que os tight ends não são tão utilizados aí nesse ataque dos Rams, que ama a formação de 3 wide receivers, lança muita bola também pro running back, mas hoje o Higby contribuindo. Bola na linha de 25 jardas, tentativa do jogo terrestre funcionando, Malcolm Brown na força aqui, conseguindo arrancar mais um first down pro time do Los Angeles Rams. Já é o 14º first down dos Rams no jogo. A Gurley dando uma respirada aí, hein? Bela corrida, mas... E dali no huddle. Play action do Jared Goff. Recua, se desloca, desequilibrado. Conseguiu o passe por cobertura. Reynolds de novo! Vai sendo a arma secreta, a arma improvável aqui do Los Angeles Rams, primeira para o gol. E ele faz o bootleg e Kansas City estava muito bem na marcação aqui. É, mas aí o Goff lança para um jogador que dava a impressão que nem era para ser uma parte dessa jogada. Parece que teve até uma leve improvisação aí na jogada. E o Jared Goff foi sensacional e uma bela recepção também. Cadê o Todd Gurley, hein? Segunda pro gol. McVay trocando agora ideia ali com o Blake. Eu fico nervoso, eu vi o Todd Gurley muito tempo fora. Você acha que parece que ele tá machucado? É, sofreu concussão? O que tá acontecendo aqui? Uhum. Voltou aí. E os uniformes. O Los Angeles vem com o uniforme do Color Rush, né? Que não é mais obrigatório. Tem aquela história do jogo de quinta, com os times de uniformes diferentes e tal. Mas existe a opção de usar um uniforme diferente, é o que o Los Angeles Rams está fazendo aqui. O Todd Gurley com 13 jogos seguidos com touchdown é um recorde da franquia. Play action do Goff, passe cruzado no canto da endzone pro Reynolds. Dentro ou fora? Termina o primeiro quarto. 13 para o Los Angeles Rams, 7 para o Kansas City Chiefs. Vamos ver de novo. Tá fora. É, o pé direito, a pontinha do pé direito ali na parte branca é fora do campo. Mas temos uma terceira pro gol no começo do segundo quarto. logo depois do intervalo. Continue ligado no Monday Night Football. A transmissão da NFL é um oferecimento Bradesco, inovando para encantar você. O Boticário, atração é Malbec Magnetic. Malbec Magnetic é o Boticário. Mafre, um seguro que entende você? Aí eu vi Mafre. Chegou o Eclipse Cross, único como um Eclipse 4x4 como um Mitsubishi. Esse é o novo Motorola One. Pronto pro inesperado? It is on, it's alright. Just get ready, cause we got no time. Hello, Moto. O melhor da Motorola e Android One pra você viver qualquer situação. See the life updating right in front of your eyes. Você, preparado pro que vier. Novo Motorola One, você é pronto. Nasce um novo dia. Mais um capítulo de uma grande jornada. Um novo dia para ganhar e apostar em quem pode fazer a diferença. Você mesmo. Aposte em você. Bulldog.net. As emoções do Campeonato Espanhol você vê todo final de semana nos canais ESPN e Watch ESPN. Marcelo! Neste sábado, 10 da manhã, os craques merengues entram em campo renovados e partem em busca de mais conquistas na pontuação. Eibar e Real Madrid. Neste sábado, 10 da manhã, ao vivo e exclusivo. Quer aprender inglês em um segundo? Chegou Download Cerebral. É só conectar no gringo. Oh, my gosh. E pronto. Oh, my gosh. É claro que isso não existe. Para falar inglês mesmo, estude na English Live, a maior escola de inglês online do mundo. English Live, inglês mais rápido e mais fácil. Ligue 0800-718-8888 e ganhe 50% de desconto. Mude de vida. Ligue 0800-718-8888 e ganhe 50% de desconto. English Live. Bate-bola, debate. Segunda a sexta na ESPN Brasil. Estamos de volta, meus amigos, dos canais ESPN. São 28 anos separando esses dois técnicos, esses caras com uma grande mentalidade ofensiva, muito ousados. E o segundo quarto começa com os Rams atacando da esquerda para a direita do seu vídeo, numa terceira para o gol, na linha de 5 jardas. Aí o Jared Goff pro lado esquerdo, passe desviado no meio do caminho, mas adivinha só, falta do Eric Murray. Vai ser a nona falta aceita contra o Kansas City Chiefs. Nossa senhora. É muito desespero, né? É muito desespero da secundária dos Chiefs. Nelson, Scandrick. E aqui o Murray, você vê, ó, ele tá puxando o jogador. Uhum. Eles não estão virando para defender a bola. Né? E o Babs, coordenador defensivo, com certeza não tá gostando do que tá vendo. Então é uma vida nova aqui pros Rams. A bola foi desviada aqui, ó. Ou foi. Né? E aí não tem interferência. Porque essa bola foi desviada. Exatamente. Né? Só que você não pode desafiar. Será que não pode? O Andy Reid pode falar, não, o passe foi desviado. É. É. Isso que o Andy Reid tá. Ele chamou o tempo para que os seus assistentes vejam os replays, porque aí ele tá pensando em desafiar. Ó como a bola foi desviada aqui. É, claramente. A gente falou na hora da narração, ó. Pum. Bola desviada. A rotação muda. Isso. E aí, sem quando dúvida. Tem desvio na linha de scrimmage, não tem mais falta. Essa falta de interferência não existe. Mas aí pode ser uma segurada antes do passe. Mas lançaram uma flanela para interferência. Para interferência. Né? Então é meio é complicado isso daí. Porque ele tá segurando o jogador o tempo inteiro, né? Ele tá puxando. É. Mas é que aí é assim. Eles deram interferência, que ocorreu dentro da end zone, então bola na linha de uma jarda. Se fosse uma segurada, a bola iria para a linha de 2 jardas e meia. Vamos ver. Kansas City is challenging the ruling on the field of a pass interference, claiming that the ball was tipped at the line of scrimmage by a defensive player. Então, vai ganhar o desafio, Kansas City Chiefs. E é uma situação de forçar a quarta descida, porque era uma terceira pro gol na linha Isso. de 5. Eu gostaria de fazer um pedido. Basta! Eles não ligam pra Valdete, mas ligam pro Zé do Hambúrguer. Oh, Márcia, não sei porquê. Pra mim, eles não ligam nunca, mas pro X-Hambúrguer, toda semana. Vocês não têm vergonha, não? Dá pra baixar o iFood com muitos restaurantes. Pra todos os bolsos. Que absurdo! Pra qualquer fome, pede um iFood! Come, Márcia! Tá magrinha. Eclipse Cross. O único como um eclipse. 4x4 como um Mitsubishi. Chegou um novo astro da linha de SUVs Mitsubishi. Mitsubishi. Drive Ambition. Tottenham. Chelsea. Clássico inglês na Premier League. Neste sábado, disputa direta na tabela. Quem vai sair na frente? Spurs de Harry Kane. O grande artilheiro precisa de muito pouco. Ou os Blues de Hazard. Mágica. A partir das 13h30 da tarde, Tottenham e Chelsea. Ao vivo, Premier League na ESPN. Novo ESPN Fantasy Futebol. Escolha entre as maiores ligas do mundo. Selecione os jogadores. E monte seu time. É fácil jogar. Chame os amigos e crie seu campeonato. A perfeição pode ser real. Acesse espn.com.br/fantasyfc e jogue ESPN Fantasy Futebol. Dizem que não é você que escolhe o app, é o app que escolhe você. Ele me dá os últimos resultados, notícias, destaques. Eu nunca pensei que pudesse encontrar um app que amasse o esporte tanto quanto eu. 3:14:58 on the game clock. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. O Kansas City Chiefs ganhou o desafio. Então, a bola vai ser colocada de volta na linha de 5 jardas e teremos uma quarta descida. É, field goal. Então vem aí o Greg The Leg. Ele que tem aproveitamento ótimo aqui, né? 14 de 16 na temporada em field goals. Jogou os últimos 4 jogos depois de ter perdido 5 partidas por causa de uma lesão na virilha. Chegou a ser substituído, inclusive, pelo brasileiro Cairo Santos, né? Que agora tá lá no Tampa Bay Buccaneers. O Johnny Hacker, que é o punter, também teve, quebrou o galho aqui como kicker. O Sam Ficken também foi kicker em algum momento pro Los Angeles Rams nessa temporada. Perdeu o seu primeiro extra point de 2018 no primeiro touchdown do jogo de hoje. E nos field goals até agora, só errou 2. Esse aqui é de 23 jardas. Ele bota lá dentro e leva o Los Angeles Rams a 16 pontos. Essa bola foi parar lá em Anaheim. Nossa. Bom, então tem um intervalo de 30 segundos e já voltamos. Seu rosto mostra emoção e desbloqueia nosso app. Suas mãos aplaudem e fazem saque sem cartão. Sua voz pede mais e conversa com a Bia. O Bradesco inova para encantar você, assim como o Cirque du Soleil. Bradesco, patrocinador oficial do Espetáculo Ovo. Estamos de volta e tem uma pergunta interessante aqui do Mário Neto, que a gente sempre fala, não pode desafiar a falta. Por que o Kansas City Chiefs desafiou a falta? O Kansas City Chiefs não desafiou a falta. O Kansas City Chiefs disse que o passe foi desviado na linha de scrimmage. Quando a resposta da arbitragem foi sim, o passe foi desviado na linha de scrimmage, isso muda toda a dinâmica, porque quando um passe é desviado na linha de scrimmage, não existe a falta por interferência. Isso. Né? Então, assim, é parecido, mas não é, não é. Os Chiefs não desafiaram a falta. Desafiaram uma outra coisa que eles podiam desafiar, que é a bola foi desviada ou não na linha de scrimmage. A mudança da marcação de não desvio para desvio fez com que a falta fosse anulada. Isso. Mas não houve um desafio da falta. Não é que o árbitro foi lá para ver se o jogador tinha segurado o outro ou não. que ele segurou, não tem dúvida, e ele não olharia para ver se houve segurada ou não. O que ele foi ver é se a bola desviada ou não na linha de scrimmage. Patrick Mahomes e Jared Goff, os dois jogadores com ligações familiares com a Major League Baseball. Exatamente. Né? Quer dizer, o Pat Mahomes jogou várias temporadas aí na Major League Baseball e foi um bom jogador, viu? Foram 11 temporadas nos Cubs, Pirates, Mets, Twins, Rangers e Red Sox. E o Jerry Goff participou de 90 jogos em sua carreira na Major League Baseball com os Expos, os Pirates e o Houston Astros. E tem uma história engraçada, né? Porque ele era um baita prospecto. E ele foi selecionado pelos Mariners na terceira rodada em 1986. E o olheiro ligou para ele e falou assim: olha, quanto que vai custar pra gente assinar com você? E ele queria um Laredo, que é um Jeep, um carro. Uhum. E ele falou assim: quanto custa? Ele pensou na cabeça dele, né? Custa 20 mil dólares. 20 mil dólares, né? Ele se achou, ele não sabia, né, se era bom, se era ruim, porque ele não tinha agente. E poderia ter ganhado bem mais. No momento da assinatura, o Jared Goff, quando foi escolhido na primeira escolha, na primeira posição no draft de 2016, assinou garantias de 25,7 milhões. Então, mais de mil vezes isso, a mais. Isso, então essa experiência do Little Jerry Boy ajudou bastante o seu filho a negociar direitinho o seu contrato. O Goff, o Jared, com um agente dessa vez. Terceira para duas. E temos um timeout. Olha o barulho do torcedor. Quem diz que em Los Angeles não tem clima de NFL? Opa! Hã? Né? Segundo timeout pedido aí pelo Kansas City Chiefs. São dois caras muito jovens, né? O Patrick Mahomes com 23 anos, o Jared Goff com 24. Eles são o quinto e o sexto quarterbacks, respectivamente, com menos de 25 anos, na era do Super Bowl, né, de 1970 para cá, a conseguir 9 vitórias e uma derrota nos primeiros 10 jogos. Tão jovens quanto eles, conseguindo essas marcas, só Dan Marino, Carson Wentz, Dak Prescott e Russell Wilson. O que esses dois estão fazendo é história. É impressionante, né? E assim, no lado dos Rams, LA é o único time com mais do que dois jogadores com pelo menos 40 recepções e 400 jardas e 3 touchdowns, tem 4. Já o Kansas City tem o Tyreek Hill e o Travis Kelce, 2 da NFL. Vamos ver essa jogada. Mahomes, uma terceira para duas, conexão para o Tyreek Hill. Ele ganha do Sam Shields mais uma vez, machuca o coração dos moradores de Sarasota, na Flórida, e conquista o first down. Machuca muito, é muita velocidade, né? O Sam Shields fazendo o possível aqui, mas ó, de novo, né? Quer dizer, o Hill, ele é mais rápido que o Shields, ele precisa de ajuda, e é difícil, porque tem vários outros jogadores que contribuem também, como eu estava dizendo. Travis Kelce e Tyreek Hill são 2 de 6 jogadores na NFL com pelo menos 50 recepções, 700 jardas e 6 touchdowns. Né? E os dois jogam na mesma equipe. Bola na linha de 41 jardas do campo de LA. Recua o Patrick Mahomes. Solta o braço pelo meio. Ela passou por entre as mãos do Travis Kelce. Foi essa a impressão que eu tive. Ou o passe foi um pouquinho alto demais. Ó, eu vi o Hill correndo uma rota em profundidade entre os dois safeties. De novo, chamando uma incrível atenção. E o Travis Kelce, quer dizer, ele tá basicamente sozinho. Sozinho no meio do campo. Tem ninguém no meio do campo. E o Patrick Mahomes simplesmente errou o passe. Errou! Era para ser um avanço de umas 30 jardas. 3 lançamentos até agora na direção do Travis Kelce. Apenas uma recepção pro espetacular tight end do Kansas City Chiefs. Segunda para 10. Mahomes fica com a bola. Rola pro lado esquerdo. Faz o lançamento. E acerta o alvo. Adivinha quem? Tyreek Hill com a recepção. Dessa vez ali na frente do Troy Hill. E o first down. Bom, é a quarta recepção do Hill, que já passa das 80 jardas. 88. A habilidade do Patrick Mahomes, esse lançamento é tão difícil. Você tá se deslocando pro seu lado esquerdo e lançando a bola umas 20 jardas numa linha com velocidade. É impressionante o talento de braço que ele tem. E aí o Kareem Hunt correndo pelo meio, conseguindo um avanço de 5 jardas aproximadamente. O ataque do Kansas City Chiefs pela segunda campanha consecutiva, pegando o ritmo. É que assim, esses dois ataques são tão espetaculares que uma campanha que você não faça touchdown já pode te custar muito caro. E o Kansas City Chiefs teve que ir para o punt na primeira posse. Na última, a defesa de Kansas City forçar o Los Angeles Rams a chutar um field goal. Porque os dois ataques são ataques de fazer touchdown, de potência para fazer touchdown toda vez que pegar na bola. Segunda para 4, sem running back na jogada, o Patrick Mahomes. Bola na linha de 18 jardas no snap. Mahomes pelo meio, um foguete. A recepção acontece, o tackle na linha de 3 jardas em cima do Chris Conley. É primeira para o gol, mas tem falta. Holding. Offense. Nossa, as faltas estão machucando demais o Kansas City Chiefs. É a nona falta. Meu aceita Deus do contra céu. Os Chiefs hoje. Nenhuma falta contra os Rams. E aí o Aaron Donald, que até agora não apareceu, mas causou essa segurada aqui do Cam Irving, né? É, o cara é uma incrível tonelada aí, o Donald. 12 sacks e meio na temporada. É muita coisa. É muita coisa. 2,5 na semana passada contra o Russell Wilson. A linha ofensiva dos Chiefs com seus problemas, né? Tem contusões e tal. Permitiu 5 sacks na semana passada. Lá vem pressão. Mahomes pra frente no pocket. Faz o passe por cobertura e consegue a conexão pro Kareem Hunt pra conquistar a primeira descida. Bola na linha de 13 jardas. Mais um first down para o Kansas City Chiefs. Mais uma falta. Tem outra falta. Agora na linha de 24 jardas. Foi ali umas 4 jardas pra frente de onde aconteceu o snap. Não há falta. Teria sido falta contra os Rams. É. Dessa vez. Dessa seria a primeira, né? Isso. Lembrando que o recorde de faltas aceitas no jogo nessa temporada é de 15. Houve 15 faltas contra os Falcons na semana 1 diante do Philadelphia Eagles. Faltas aceitas, né? Não, sem contar as declinadas. Até agora já foram 9 faltas contra o Kansas City Chiefs, faltas aceitas no jogo. E Kareem Hunt trabalhando contra o Littleton e ganhando com tanta facilidade. Primeira para 10 na linha de 13 jardas. Mahomes está sendo perseguido. Podia ter jogado a bola fora, né? E adivinha só? Mais uma falta. Será que Kansas City vai fazer um 10-0 aqui em faltas? Ou será que teremos um 9-1? Holding. Defense. Aleluia! 9-1. Five-yard penalty. First down, hein? From the previous spot. A primeira falta contra o Los Angeles Rams. Troy Hill. Foi batido agora há pouco pelo Tyreek Hill em uma rota. Acabou cometendo a falta aí. Mas que coisa, eu já tava achando que nós estávamos em Fontana, porque Fontana na Califórnia tem a etapa da NASCAR, né? Que é uma bandeira amarela atrás da outra também. Já tava achando que era Fontana aqui, e não Los Angeles. Né? Ou Sonoma. Sonoma tem um Sonoma zinho é bom legal. Também. Sonoma tem um zinho bom, hein? Oh, primeira pro gol. E aí não vai a lugar nenhum o Kareem Hunt. Finalmente um pouquinho de infiltração, né? A gente viu o Brockers aí no outro lado da linha de scrimmage. Olha, Sue, Donald e Brockers juntos vão ganhar 48 milhões de dólares nessa temporada. Então quando a gente vê os rankings dos Rams nas últimas 3 semanas, a gente fica em choque. Você deu mais do que 34 pontos, segunda pior marca da liga, 420 jardas, quarta pior marca da NFL. Um dos melhores ataques da NFL na Red Zone contra uma das piores defesas da NFL, tentando fechar o caminho nas jardas do campo. 5 segundos para o snap, Mahomes falando bastante ali na linha de scrimmage, mudando a jogada. Vem o snap, ele fica com a bola e ele mesmo vai para a linha de uma jarda. O Harris reclama que foi pancada na cabeça. Não, isso não é do falta. Mahomes. Mahomes está tentando entrar na end zone, né? Terceira para o gol. É, isso daí não é falta. Né? E tentando aqui o option aqui, ó. Né? Ele poderia ter feito o pitch pro Hunt, mas ele viu a abertura e tomou a decisão correta. Né? Não vi absolutamente nada de legal aí, não. Também não. Terceira pro gol. Gostei desse capacete de carneiro. E se não conseguir, tem que arriscar na quarta descida, na minha opinião. Ah, tem. Três recebedores na parte de cima do vídeo. Mahomes vem aqui para o lado. Aí solta para o Hunt. Tá criado atrás da linha de scrimmage. Perde jardas. É, agora vai ter que chutar o field goal, porque perdeu jardas, né? Está na linha de três aqui. Né? Uma grande jogada. John Johnson, camisa 43, para evitar o touchdown do Kansas City Chiefs. Né? Então essas duas defesas aparecendo nessas últimas duas posses, perto de sua linha de 5 jardas. Né? Quer dizer, os Rams forçando o field goal curto, os Chiefs forçando o field goal curto do Zerline. E agora o Butt Kicker vai entrar para deixar o jogo 16 a 10. O Butt Kicker tem 89 pontos anotados na temporada. Só fica atrás do Todd Gurley como maior pontuador e do Will Lutz, né, o kicker do Saints. Acerta um field goal curto. Ele tem só um erro de field goal na temporada, no chute de 53 jardas. Esse aqui de 20 foi molejinha, molejinha. É, você tem Facebook? Já voltamos. Something about Malbec Magnetic. Você mais magnético. Magnetic é Malbec. Malbec é o Boticário. Com a NetBet TV você tem estatísticas e resultados em todos os esportes em tempo real. Estádio é lugar de mulher, sim. Falar sobre as mulheres que entendem de futebol tão bem quanto os homens. Olhar ESPNW. Ao vivo, direto de Caxias do Sul. Quarta, 19h. Estamos de volta. Dúvida de regra aqui do Rodrigo Souza. O que exatamente você quer dizer com faltas aceitas? É porque, às vezes, o time prefere o resultado da jogada ao invés da punição da falta. Por exemplo, uma jogada de ataque que o ataque avança 10 jardas e a falta cometida pela defesa seria uma punição de 5 jardas, o ataque prefere declinar da falta, não aceitar a falta e preferir o resultado da jogada. Então, nas estatísticas, no final das contas, a falta que foi declinada, nesse exemplo que eu expliquei aqui, ela não conta lá nos números, né? Nós tivemos até agora 9 faltas aceitas contra si, mas os Chiefs cometeram até mais de 9 faltas. É que houve situações em que o Los Angeles Rams preferiu o resultado da jogada. Por exemplo, teve um dos touchdowns que teve falta da defesa na jogada, mas os Rams não quiseram a falta, quiseram o resultado da jogada, que foi o touchdown. Vamos lá pro Twitter, hashtag NFL na ESPN, você posta sua fotinho aí e corre o risco de aparecer aqui na nossa transmissão, como tá acontecendo com o Marcos Braga. O recado está dado. Go Goff, aqui não Mahomes, mas os dois estão jogando bem. Inclusive o Mahomes com um rating superior ao Jared Goff neste momento. O Lolo Porcel ou a Lolo Porcel? Não sei. Acho que é a. Acabou a luz, mas a gente deu um jeito. É nós no 3G. Ah, só. Beleza, olha só as velhinhas, jantar etc, a luz de velas, né, com drinks. Jantar à luz de velas e watch ESPN. Acho que eu vi uma brusqueta aí. Tá pensando... Pães, né? Com manteiga. E a Pauline Machado também, ela e o Menito torcendo para os Rams diretamente do Coliseu. Que beleza. Aliás, o Coliseu que recebeu o Super Bowl número 1, vitória do Green Bay Packers sobre o Kansas City Chiefs por 35-10. Nessa época, o jogo não tinha o nome ainda de Super Bowl. Ele era o NFL Championship Game. E depois é que ele foi batizado de Super Bowl. O criador do Super Bowl, o pai aí do Clark Hunt, né, o Lamar Hunt. Do nome, né, Super Bowl, que tinha uma Super Bowl, que era um brinquedo lá da filha, e ele falou assim, vou chamar de Super Bowl, e aí acabou ficando. Vamos ver aqui primeiro a mágica do McVay, depois eu falo um pouquinho sobre o Lamar Hunt. Aqui, ó, 2016 com o Jeff Fisher, uma tragédia o ataque. O ano passado... 31,3 pontos por jogo. Desde que ele chegou na liga. Na verdade, desde que ele chegou na liga, 31 pontos por jogo. E aí a gente viu a campanha também. 20 vitórias e 6 derrotas. Realmente impressionante. Em 26 jogos, né? Espetacular. E aí o Todd Gurley, candidato a prêmio de MVP, correndo pelo meio, ganhando 5 jardas. Mas o Lamar Hunt é uma das figuras mais importantes da história do futebol americano, porque ele criou a AFL porque ele não recebeu uma oportunidade de ter uma franquia na NFL. Que ele chegou numa hora que a NFL não queria expandir, né? Tinha lá 12 times e a NFL estava muito feliz do jeito que estava. Ele falou assim, pô, então vou criar uma liga. Vou tentar uma liga, pô. E aí criou a EFL, olha. E aí finalmente a defesa do Kansas City Chiefs conseguindo botar pressão. Xavier Williams, o camisa número 98, faz o Jared Goff comer grama pela primeira vez na noite. E é isso que estava faltando. É isso que estava faltando para a equipe de Kansas City. Dessa vez vem com um blitz. O blitz engana a linha, né? Teve o blitz em cima, o bloqueio em cima do linebacker, mas ninguém encosta um dedo no Xavier Williams e ele consegue atingir o Goff. Então, finalmente, uma jogada negativa causada pela defesa do Kansas City Chiefs. Perda de 8 jardas, transforma a situação aqui numa terceira para 13. Será que a defesa dos Chiefs consegue aparecer de novo? Goff espa da pressão, foge do sec na primeira, mas depois não e sofre o fumble. Fumble é vida! A bola é do Kansas City Chiefs, recuperada pelo Alan Daly. Essa defesa que transformou a vida do Josh Rosen do Arizona num inferno na semana passada. Foram 13 pauladas nele, 5 sacks, um fumble forçado aparecendo para ser o terror do Jared Goff. É, e um fumble claríssimo. Um fumble claríssimo, né? E é o Bailey, é o Dee Ford, né? Então a pressão chega da defesa do Kansas City finalmente e coisas boas acontecem. É, então o momento agora do Kansas City. Quer dizer, começou 13-0, né, o ataque dos Rams extremamente dominante, agora 16-10, com o Kansas City a 20 jardas de virar o jogo. E claramente o fumble aconteceu, a bola ficou frouxa ali na posse do Jared Goff antes do joelho dele encostar no chão. Todo o turnover passa pelo carimbo do replay, os árbitros sempre revisam as jogadas que geram a mudança de posse de bola. Fumble já confirmado, bola para o Kansas City Chiefs na linha de 21 jardas do campo de ataque. Mahomes recua, play action duas vezes, faz o passe curto. Aí a recepção do Kareem Hunt, tem bloqueios, avança pela direita e vai para a end zone, é touchdown! City Chiefs, um turnover, 9 segundos depois, os Chiefs vão virar o jogo no chute extra do Coliseu. Ó, eu te falo, viu, essas motions aí, o Tyreek Hill, né, quer dizer, ele indo pro lado esquerdo, tem outro jogador atrás do Mahomes indo pra aquele lado também, e aí se arma o screen pro lado direito com 3 jogadores da linha ofensiva se deslocando com velocidade aí pra lateral. É uma jogada muito bem desenhada, né? Quer dizer, a gente falou das grandes jogadas dos Rams e a gente já falou da mente brilhante do Andy Reid e a gente viu exatamente isso nessa jogada. Kareem Hunt está voando e o Kansas City Chiefs está na frente em LA. Ô pai, tô com proposta de 3 seguradoras pro teu carro. Manda. Ó, essa aqui deu desconto porque você não teve sinistro. Ah, essa deu esse desconto mais franquia reduzida. Sei. Ah, e essa tem tudo isso mais guincho ilimitado, porque você viaja o país inteiro de carro, né? Aí eu vi Mafre. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafre pro seu corretor. Da linha de SUVs Mitsubishi. Eclipse Cross. Único como um Eclipse. 4x4 como um Mitsubishi. Mitsubishi. Drive Your Ambition. Tottenham. Chelsea. Clássico inglês na Premier League. Neste sábado, disputa direta na tabela. Quem vai sair na frente? Spurs de Harry Kane. O grande artilheiro precisa de muito pouco. Ou os Blues de Hazard. Mágica. A partir das 13:30 PM, Tottenham e Chelsea. Ao vivo, Premier League na ESPN. Este programa é registrado pela NFL para uso exclusivo de sua audiência. É proibido o uso dessa transmissão ou de seu conteúdo sem autorização da NFL. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. a primeira vez em que a defesa do Kansas City Chiefs conseguiu incomodar o Jared Goff, primeiro com o sack, depois com um fumble forçado. Foi o quinto fumble que o Jared Goff sofreu na temporada, mas é a primeira vez em que ele não conseguiu recuperar a bola, ou que os Rams não conseguiram recuperar a bola. E aí, 9 segundos depois, o Kareem Hunt estava dentro da end zone, o 25º touchdown da carreira do Kareem Hunt, que se iguala agora ao Abner Hayes na maior quantidade de touchdowns por um jogador do Kansas City Chiefs nos primeiros 2 anos da carreira. E nós ainda temos 5 jogos pela frente nessa segunda temporada da carreira do Kareem Hunt. E aqui os números dos quarterbacks até agora, os dois jogando bem, mas o rating do Patrick Mahomes se aproximando do perfeito, enquanto o Jared Goff está lá em 134.3. E o Jared Goff tem um turnover. E essa é a diferença no jogo. E também o extra point perdido pelo Greg Zuerlein, né? É. Senão estaria 17-17. A gente vai ter uns 80 pontos nessa partida, acho que com tranquilidade. Falta no final da jogada. E os Rams vão começar lá no buraco, hein? É. Você gostou dessa ideia de eles fazerem um All-Star da arbitragem pro jogo tão importante como esse aqui, Paulo Antunes? Porque normalmente durante a temporada regular você trabalha sempre com a mesma equipe. Isso, eu acho interessante por um lado, mas eu também acho estranho por outro, né? Porque dá a impressão que você não tem confiança total nas suas equipes. Exato. Né? Essa é a impressão que eu tenho. É. Então, assim, meio que assim, a comissão de fazer, nós não podemos errar nesse jogo. Não podemos errar, você não pode errar, né, em nenhum jogo, né? Mas, ok. É. Bom, aqui o Mahomes, né? Falei de não telegrafar o passe. Você olha pra lá, o Kelce chama tanta atenção, tira o safety da jogada, Sam Shields completamente vencido pelo Tyreek Hill. Aqui ele olha na rota intermediária e depois vai atrás do Hill de novo, safety meio congelado lá atrás, né? Não sabe quem ajudar e o avanço acontece. Mas só pra completar sobre o papai do Clark, né, o Lamar Hunt. Então ele decidiu que ele ia criar uma nova liga, a American Football League. Aí ele foi atrás de várias pessoas que estavam interessadas em franquias que receberam um não da NFL, né? E aí com ele, tô criando uma liga, você tem interesse? Putz, eu tenho. E aí foi criando, receberam apoio de televisão, dinheiro de televisão, a liga sobreviveu. Inicialmente era o Dallas Texans, isso, né? Isso, o time anos. Exatamente, o time do Kansas City era o Dallas Texans. Foi pra Kansas City em 1963. Isso. E aí depois de um tempo, a NFL percebeu que era uma liga muito forte e decidiu se juntar. Olha a boa conexão do Jared Goff para o Brandon Cooks. Bom avanço, first down aqui pro Los Angeles Rams. Né? Quer dizer, teve os Jets vencendo os Colts no Super Bowl 3, que foi uma zebra incrível, né? O Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl 4, né? Então, os times das duas ligas realmente eram bem competitivos e bem parecidos. Então, aí as ligas se juntaram e aí a liga, obviamente, ficou muito, muito mais forte. Mas a iniciativa do Hunt foi fundamental para mudar a cabeça de uma liga que não estava interessada na expansão, que estava muito feliz do jeito que as coisas estavam. E algumas coisas que a NFL trouxe, a NFL usa até hoje, como nome nas costas do jogador, placar eletrônico e tudo mais. Inovação também, transmissão de jogo. Sim, e aí as ligas começaram a batalhar para ter os melhores jogadores do lado delas. Isso. E aí estava inflacionando o mercado. Foi aí que os dirigentes das duas ligas se reuniram e falaram: gente, se a gente continuar se matando aqui para ter os melhores jogadores, as duas ligas vão quebrar. Então, vamos nos unir em uma liga só, uma segunda para 10 aqui do Todd Gurley, que não vai a lugar nenhum. Vamos nos unir em uma liga só, porque aí essa batalha termina, né? A gente não fica inflacionando o mercado dessa forma, e criamos uma liga maior, mais forte. Aí os times que faziam parte da NFL passaram a integrar a Conferência Nacional. Os times da conferência da AFL passaram a integrar a Conferência Americana, e a nova NFL foi criada lá no início dos anos 70 e hoje expandida mais algumas vezes, né? Chegou aos 32 times da atualidade. E aí é difícil até matematicamente que a liga seja expandida para mais de 32 times no futuro próximo. Terceira para 6. Goff, no limite, ele solta a bola, passe incompleto para o Robert Woods. Dessa vez o Fuller levou vantagem na jogada. Olha a defesa do Kansas City Chiefs aparecendo no momento importante de novo. Aparecendo e agora jogando com mais confiança. E agora a gente está vendo mais pressão, né? Quer dizer, o Dee Ford ganhando do Havenstein e forçando o Jared Goff a lançar a bola. Então o momento agora é dos Chiefs, que vão ter uma eternidade aqui para tentar anotar mais um touchdown. O Tyreek Hill já teve um retorno para touchdown de 91 jardas nessa temporada contra o Los Angeles Chargers. E aí ele pedala para trás, pega a bola ali atrás da linha de 10 jardas, tenta encontrar o espaço, já tem falta na jogada, mas ele continua correndo até a linha de 25. Ele é impressionante, né? Deve voltar, Kansas City deve começar perto da linha de 3 jardas aqui, mas o apelido dele é Guepardo. Não por acaso. Não por acaso. Guepardo é o animal mais rápido do nosso queridíssimo planeta, né? Uhum. Chega o quê? 120? 120. Entre 100 e 120 km por hora. O Tyreek Hill não chega a 120 km por hora. Não. Né? Nem o Usain Bolt chega. Mas chega perto de 30. Mas chega? O Tyreek Hill chega a mais de 30. Ele é o jogador com mais jogadas na temporada em que ele atingiu a velocidade máxima superior a 32 km por hora, que é a marca mágica das 20 milhas, né? 20 milhas são 32 km. Nossa, Lucas. Né? Essa falta castigou aqui o time do Kansas City Chiefs, mas a velocidade do Tyreek Hill é um negócio absurdo. Já voltamos. Nothing means more to me than this game. I wish things were different, but it weren't us who changed. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. Do as you're damn told. Red Dead Redemption 2 já disponível. Obtenha conteúdo online seleto 30 dias antes. Ô pai, tô com proposta de 3 seguradoras pro teu carro. Manda. Ó, essa aqui deu desconto porque você não teve sinistro. Ah, essa deu esse desconto mais franquia reduzida. Aham, sei. Ah, e essa tem tudo isso mais guincho ilimitado, porque você viaja o país inteiro de carro, né? Aí eu vi Mafra. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafra pro seu corretor. Zé, sabe quem é meu parceiraço que não me deixa perdido no Minuto a Minuto? Sei. Quem é? Aplicativo da ESPN. Ele mesmo. Tem todas as informações, a gente mantém informado de tudo, não deixa passar nada. App da ESPN, baixe agora mesmo, o melhor amigo do fã de esportes. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN, Kansas City Chiefs começando com as costas na parede. E o Hunt tentando tirar o time do buraco, mas não conseguindo muita coisa. Um avanço de 3 jardinhas aqui. É, então a falta do Lucas tira a bola da linha de 25 e coloca a bola na linha de 3. Agora é uma chance para a defesa dos Rams aqui. Tá? De repente tentar um punt e tentar receber essa bola de volta. Essa sequência vai ser muito, muito importante. Mas pode ter certeza que mesmo estando em sua linha de 6 jardas, o Andy Reid tá pensando em touchdown aqui nessa campanha. Segunda para 7. Mahomes pro lado direito. Recepção do Tyreek Hill. Nossa, ele como ele é rápido. Ele chega perto da marca da primeira descida. Vamos ver que a Zero vai posicionar a bola. Ele tá dando um baile no Sam Shields. É. E o Sam Shields é um bom jogador, viu? Ele tá fazendo o máximo possível, mas é que não é suficiente. É demais, aqui ó. Olha o arranque dele, meu. É uma arrancada que é impressionante. E ele é forte também, ele é compacto, ele é difícil de derrubar. Não é magrinho. É forte. Tratorzinho, nosso querido Little Hill Boy. Ganho de 6 jardas aqui, terceira para 1. Passe rápido pro Tyreek Hill. Tem bloqueio, pronto, já foi o first down. E aí ele sai do campo. Se ele tivesse uma raia para correr aqui e passa por essa primeira linha, seria Touchdown, basicamente, né? É isso. Mas que ele faz. Consegue tirar os Chiefs do buraco aqui. Ó, e são 14 recepções de pelo menos 25 jardas. Você falou das recepções de pelo menos 20, né? Sim. São 14 de pelo menos 25, que é de longe a melhor marca da liga. E olha só, hoje, 6 recepções apenas, mas já passou das 100 jardas. Média de 17 jardas por passe agarrado aí pro Tyreek Hill. Mahomes tem o Kareem Hunt pra correr com a bola. E aí ele não vai longe, belo tackle do Abelkam. Samson Ebukam, camisa número 50, evitando que o Kareem Hunt fosse ainda mais longe. Um jogador que faz uma tremenda falta, que deve voltar em breve, é o Akeem Talib. Akeem Talib, Kansas. Faz uma incrível falta nessa secundária. Porque o Akeem Talib nesse jogo estaria aí pertinho do Tyreek Hill, né? Com ele fora, Sam Shields. O Lei perde bastante com isso. Chegamos ao 2-Minute Warning, voltamos já com a reta final do primeiro tempo do Monday Night Football. Monday Night! A transmissão da NFL é um oferecimento... Bradesco, inovando para encantar você. O Boticário, atração é Malbec Magnetic. Malbec Magnetic é o Boticário. Mafre, um seguro que entende você? Aí eu vi Mafre. Chegou o Eclipse Cross, único como um Eclipse 4x4 como um Mitsubishi. Pergunta lá no posto Ipiranga, pergunta lá de caminhão. Ô queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem? De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Nasce um novo dia. Mais um capítulo de uma grande jornada. Um novo dia para ganhar e apostar em quem pode fazer a diferença. Você mesmo. Aposte em você. Bulldog.net. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Você manda para cá sua mensagem, hashtag NFL na ESPN. Posta sua foto e você corre o risco de ir para o ar, como acontece agora com a Lúcia Vieira. Papai formando o caráter do Tomás. É assim mesmo. Tomás não quer saber, tá dormindo já faz tempo. Ah, mas tá ali envolto pelo clima. Isso é verdade. Mais um parceirinho pra acompanhar a NFL. Ele é forte, mas nos ensinou o significado de dormir é para os fracos. E bela calça aí do pai, né? Bela calça aí. É ali do... Como é que é aquele desenho lá? Family Guy. Family Guy, uma família da pesada. Boa. Ah, tá. Próxima. Hashtag NFL na ESPN. Luiz Carlos Gurgel. NFL no dia do meu aniversário, curtindo esse jogão com elas, Anne e a Gabi, minhas moças aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sabe quem tá fazendo aniversário hoje também? Já passamos da meia-noite, hoje já é amanhã, já é dia 20 de novembro. Alex Tseng! Alex Tseng! Nosso companheiro aqui dos canais. Grande apresentador. Que pilota brilhantemente o futebol no mundo. Parabéns, China! O Samuel Stopa, jogão de respeito. Merece que é alguns isso? Aperitivos de respeito também. Mas é uma mistura que é pizza, tem massa, é nhoque ali, Brasil? O que é isso? Kibe. É dia das comidas do mundo? Eu não gostei, eu não vou... Pizza, kibe... Kibe, nhoque... Eu vou dizer que eu gostei, viu? Porque nós somos bruto nesse nível. Um pouquinho de Itália, né? Um pouquinho das Arábias, enfim. Segunda para 8. Recua o Mahomes, o pocket fecha, ele vai ser sacado, come grama! Fumble! É vida, bola dos Rams! Sam Ebukam pra endzone, é touchdown! Touchdown, Los Angeles Rams! É a vez da defesa de Los Angeles aparecer! Pra festa do torcedor no Coliseu, que jogo! E bem-vindo ao jogo, Aaron Donald! Bem-vindo ao jogo, então a defesa do Kansas City Chiefs forçando um fumble do Jared Goff, que resultou num touchdown. E agora os Rams com o touchdown defensivo. Eu falei do Dante Fowler semana passada, que teve um sack até parecido contra o Seattle. Foi determinante para a vitória da equipe de LA. E de novo, muitas jardas cedidas aqui nesse primeiro tempo, mas a defesa dos Rams fazendo um big play. Então lá vem o Greg the Leg para deixar 23-17. O momento era todo do Kansas City. Engole o choro, Patrick Mahomes, que você vai ter que voltar lá. 13 sacks e meio na temporada para o Aaron Donald, líder da NFL, e mesmo assim ele consegue esses números com marcação dupla em cima dele, dois seres humanos para tentar parar o Aaron Donald. Basicamente, em cada quatro snaps, ele tem marcação dupla, e mesmo assim ele destrói. Ele escapa. Aqui era mano a mano, Mas o que acontece? É tanta velocidade e tanto equilíbrio também, né? Assim, ele faz a voltinha, ele não perde o equilíbrio, ele não cai para um lado. É, a base dele é muito, muito forte. E ele vai atrás da bola mesmo. É. Então, a gente está falando de um dos jogadores mais fantásticos da NFL. E quando ele se aposentar, a gente vai falar de Aaron Donald como um dos melhores jogadores de defesa da história da liga. Eu acho que sem dúvida, se ele conseguir ficar saudável. 13 sacks e meio na temporada para o Aaron Donald. Dá mais de um sack por jogo. Um cara que já foi 4 vezes ao Pro Bowl, só perdeu 4 jogos, só não foi titular em 4 partidas até hoje na sua carreira. Teve um jogo de 2 sacks contra a Minnesota na semana 4. Vamos ver o retorno aqui do Smith. Busca a lateral e posiciona decentemente o time do Kansas City Chiefs perto da linha de 30 jardas. Que jogo, hein, Paulo Antunes? Ah, não. Um jogo simplesmente fantástico, né? Já com 40 pontos anotados. Aqui a gente vê a marcação dos Rams. A gente tá falando de 7 jogadores aí na marcação. Dessa vez a marcação tava boa, né? Não tinha pra onde lançar essa bola. E aí o Patrick Mahomes, dessa vez, ele não protegeu a bola. Foi um pouquinho displicente. Mas tem que tirar o chapéu pro camisa 99 dos Rams. Grande jogada. 23-17. Que jogo fantástico. Primeiro touchdown que uma defesa anota contra o Kansas City Chiefs na temporada. E aí o Travis Kelce livre para avançar. Sabe o que é interessante essa jogada? Ó, você nem viu o Travis Kelce, né? Você viu o Hunt para um lado, o Hill para um lado e o Hunt para o outro. E aí do nada o Travis Kelce basicamente sai da parede. Da parede. É? E recebe a bola. Genial. Segunda recepção do Travis Kelce na campanha, ele que estava sumido no jogo antes dessa campanha aqui, tinha apenas um passe recebido para 3 jardas antes dessa posse de bola. O Aaron Donald com 13 sacks e meio na temporada, mas foi apenas a segunda vez que ele conseguiu forçar um fumble em 2018. E esse fumble retornado pelo Edu Cam até a end zone. Mahomes, passe lateral. Conley está criado muito bem ali perto da linha de 50 jardas pelo Troy Hill, camisa número 32. E tem que ir rapidinho. Eu acho que a mentalidade aqui tem que ser touchdown. Claro. É, tem que pensar em touchdown. Na linha de 49 ainda no campo de defesa, faltando 44 segundos com só um tempo para pedir, mas um ataque muito explosivo. Mahomes por cobertura, Travis Kelce aposta a corrida, atropela o defensor e vai até a linha de 13 jardas. Pede tempo Kansas City Chiefs, para o relógio e lá vem o Patrick Mahomes. Ó, quem gosta de emoção e tá perdendo esse jogo, tá perdendo realmente... uma amostra do melhor futebol americano que a NFL tem no ataque, né? Você que gosta de ataques, você que gosta de pontos, você que torce o nariz quando as defesas prevalecem. É muito fantástico, então, a gente tá vendo. Vem curtir com a gente hoje. É muito fantástico. Feriado em boa parte do Brasil nessa terça-feira, então você pode dormir até mais tarde. Ataques elétricos aqui. Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs, os dois ataques produzindo já basicamente 450 jardas aqui no primeiro tempo. Vamos beirar 1000 jardas aqui no final do jogo. Números espetaculares. Primeira para 10 na linha de 14. Aí o Mahomes, vem pressão, ele vai para frente no pocket, tenta acelerar, agora não pode mais passar. Corre, corre, corre, corre e sai do campo na linha de 9 jardas. Jogada que custou 4 segundos aqui. Tranquilo. E promoveu o ganho de 5 jardas no ataque do Kansas City Chiefs. Os Chiefs queimaram o seu último timeout. Então agora qualquer teco que acontecer no jogador de Kansas City dentro do campo, o time tem que ir rapidamente para a linha de scrimmage para começar a próxima jogada. Ou para fazer o spike, né? Que é atirar a bola no chão de propósito para parar o relógio. Queimar um down, né? Trocar uma descida por parar o relógio. Olha só, os Chiefs avançaram 61 jardas em um minuto. Menos de 1 minuto e meio. Olho aqui no Travis Kelce, hein? Segunda para 4, Mahomes. Vem pressão do Aaron Donald, ele rola pro lado direito, força o lançamento no canto da end zone, Travis Kelce, fora do campo. Oh, quero ver de novo. Fora do campo, e o árbitro disse que ele não tinha o controle da bola. Ok, então aí ok. Porque eu acho que ele tava aqui, ele tá dentro da end zone. Mas ele não tem o controle da bola. É. A bola bate no chão, ele não conseguiu agarrar a bola, mas ele tava dentro do campo aqui, ó. Se ele tivesse agarrado no primeiro momento, sem a bola encostar no chão, teria sido touchdown. Nós estamos nos 2 minutos finais Mas a bola bateu no chão. Do jogo. Então não existe desafio. Kansas City Chiefs, mesmo que tivesse um tempo para apostar aqui, não poderia desafiar, porque nos dois minutos finais é sempre a arbitragem que determina a revisão. E agora os Rams pedindo um tempo, porque alguma coisa na formação defensiva ali deixou o time de Los Angeles confuso. Então, para tranquilizar, né, para acalmar os ânimos, para dar uma respirada, terceira para 4. Olha, o Patrick Mahomes tem que tomar cuidado aqui para não tomar sack. Com 20 segundos, mesmo se ele tomar o sack, ainda dá para chutar um field goal. Mas aí o time dos especialistas, nesse momento, tem que ficar muito, muito antenado nesse momento aqui. Porque não tem como parar o relógio. Você não tem como jogar a bola no chão numa quarta descida. Então, se a jogada acabar dentro do campo, todo mundo tem que ir num tiro para fazer o alinhamento e chutar o field goal. Daria tempo, mas seria quase no estouro do relógio. Terceira para 4 na linha de 8 jardas. Vem pressão para cima do Mahomes. Ele vai para frente no pocket. Faz o passe para end zone, é touchdown! Chris Conley! Touchdown, Kansas City Chiefs! É hoje que eu fico sem voz, Paulo Antunes! Ai, meu Deus do céu, é realmente incrível. E é incrível como todo mundo contribui nesse ataque, né? E assim, o Patrick Mahomes, ele faz um trabalho tão bom improvisando e jogando a bola em movimento. Você olha nos números, né? Quando ele é forçado a improvisar, lançar a bola em movimento, ele é um dos grandes quarterbacks da liga, né? E aqui acontece de novo, bom trabalho do Conley, né? É, que ajudou o seu quarterback aí na rota e aconteceu o touchdown. Então, grande resposta do Patrick Mahomes. E eu não esperava menos, não. Ai, o butt kicker, meu garoto! O Greg the Leg e o butt kicker hoje, pelo amor de Deus, hein? Os caras estão de sacanagem! Vocês estão de sacanagem! Mas posso falar uma coisa? O primeiro tempo merecia terminar empatado. E a importância dessa pontuação dos Chiefs, porque Kansas City recebe a bola no começo do segundo tempo. Então, basicamente, é como se fosse um turnover, né? Porque assim, eu bato, te dou a bola. Você bate, me dá a bola. Eu bato, te dou a bola. O Kansas City Chiefs vai bater por último no primeiro tempo e vai começar batendo no segundo. Isso. Né? Mas, meu, como é que esses caras erram um extra point, Brasil? Um jogo desse, velho. Mas eu concordo com você, merecia empatar o primeiro tempo. Né? Aqui, ó, a gente... 3 em cima do Tyreek Hill, só isso. 3 em cima do Tyreek Hill. E aí o Conley tem bastante espaço pra trabalhar na end zone. Né? Então assim, não foi o Hill que anotou o touchdown, mas ele anotou meio touchdown nessa jogada. E a gente já falou aqui o quanto o Patrick Mahomes é mortal saindo do pocket, né? Ele chegou nesse jogo com 566 jardas fora do pocket, incluindo um jogo de 192 jardas contra os Broncos na semana 4, que foi a maior marca de qualquer quarterback saindo para a lateral e mesmo fora de posição lançando a bola nas últimas 10 temporadas. E são 6 touchdowns para o Patrick Mahomes em 2018 lançando a bola fora do pocket, né? Sai para as laterais e lança. 2 números espetaculares aqui dos quarterbacks no primeiro tempo. 34 touchdowns para o Mahomes na temporada. O recorde 55 do Peyton Manning em 2013. Assim, você ficaria surpreso de Patrick Mahomes terminasse esse jogo com 6 passes para touchdown? Eu não. Nem um pouco. Termina o primeiro tempo. Eu tô de pé para aplaudir. Que jogo dos diabos! Que coisa sensacional! Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência. ESPN, porque a vida precisa de jogos como esse. A vida precisa de esporte. Com a NetBet TV você tem estatísticas e resultados em todos os esportes em tempo real. Venha com a gente, NetBet TV. Something about you, I don't understand. You, you're on my mind. I just think of you. Malbec Magnetic. Você mais magnético. Magnetic é Malbec. Malbec é o Boticário. Eclipse Cross. Único como um eclipse. 4x4 como um Mitsubishi. Chegou um novo astro da linha de SUVs Mitsubishi. Mitsubishi. Drive your ambition. As emoções do Campeonato Espanhol você vê todo final de semana nos canais ESPN e Watch ESPN. Marcelo! Neste sábado, 10 da manhã, os craques merengues entram em campo renovados e partem em busca de mais conquistas na pontuação. Eibar e Real Madrid. Neste sábado, 10 da manhã, ao vivo e exclusivo. Zé, sabe quem é meu parceiraço que não me deixa perdido no Minuto a Minuto? Sei. Quem é? Aplicativo da ESPN. Ele mesmo. Tem todas as informações, viu? A gente mantém informado de tudo, não deixa passar nada. App da ESPN, baixe agora mesmo o melhor amigo do fã de esportes. Rodada dupla da NBA. Noite de reencontros. Quarta, 11:15 da noite. LeBron entra em quadra para mostrar sua força. Lakers e Cavaliers. LeBron James. Em seguida, a rivalidade esquenta entre grandes nomes da liga. Thunder e Warriors. Ao vivo e exclusivo. NBA na ESPN. Muito mais NBA. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN, meia-noite 56 no horário brasileiro de verão. Dormir é para os fracos e hoje vale a pena amanhecer zumbi na terça-feira, porque olha que jogo no Coliseu de Los Angeles, Paulo Antunes. A gente falava no início da transmissão e durante toda a semana, dois ataques que juntos produziam em média 70. Eles fizeram 46 aqui no primeiro, então vão ter mais de 90 pontos no jogo, Brasil. É bem possível, é bem possível. O povo Paulo falou 45 a 38. Nessa partida, tá, então acho que vai ser alguma coisa assim. Bom, os Rams pontuaram logo nas duas primeiras campanhas, né? E foram touchdowns rápidos, eficientes, né? Essa campanha sensacional aqui, Jared Goff achando o Robert Woods. Kansas City cometendo muitas faltas no primeiro quarto, né? Foram 10 faltas cometidas nesse primeiro tempo. Aqui o Reynolds recebendo uma linda bola do Jared Goff. Ele foi muito, muito bem protegido nesses dois touchdowns da equipe de LA. Os Chiefs não pontuaram em sua primeira campanha, mas na segunda campanha foram lá e conseguiram esse touchdown sensacional com o Tyreek Hill, que queimou o Sam Shields, o LaMarcus Joyner, aí o safety ficou confuso na jogada, acabou deixando o Hill passar e isso custou caro. Os Chiefs finalmente fizeram algo produtivo na defesa aqui no segundo período, forçando um fumble, né? Eles tinham sacado o Jared Goff na jogada imediatamente anterior a essa, né? Isso, exatamente. A pressão começou a acontecer nos últimos 10 minutos aí do segundo período. Fumble, bola recuperada e logo de cara na primeira jogada o Kareem Hunt, que teve um primeiro tempo sensacional, foi para end zone. Aqui, três jogadores se deslocando muito bem para fazer bloqueios importantes. A gente viu que um deles conseguiu bloquear dois jogadores ao mesmo tempo, né? E o Hunt teve um caminho livre até a end zone. 17 a 16, o Kansas City estava tentando abrir uma vantagem ainda maior. Só dava Chiefs, mas aí os Rams conseguiram forçar um fumble. Aaron Donald com um sack, fumble forçado. O Ebukam ficou aqui com o presente. Linda jogada, meu Deus do céu. Que jogada maravilhosa aí do camisa 99. Ebukam fica com a engraçadinha e vai... É bem engraçadinha, quase... Essa quase que escapa. Quase deixou passar esse troço aí. Touchdown 23 a 17, mas deixaram quase 2 minutos no relógio aí pro Patrick Mahomes. Tempo suficiente para anotar mais um touchdownzinho, mas aí o Harrison Butt Kicker entrou e errou o extra point, né? O Greg Zuerlein tem um erro de extra point e o Butt Kicker também tem um erro. Então, com isso, 23 a 23 nesse primeiro tempo. O Butker errou um extra point em 3 dos últimos 4 jogos do Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes, 224 jardas, 3 touchdowns. O Jared Goff, 172 jardas, 2 touchdowns. Números espetaculares aí no primeiro tempo. 23 para o Los Angeles Rams, 23 para o Kansas City Chiefs. Está terminando a semana 11 e a semana 12, que começa na quinta-feira, vai ser especial. Por quê? Porque nós temos o Thanksgiving. Então, serão 8 transmissões ao vivo para você na NFL, nos canais ESPN. 3 jogos na quinta-feira. A tradição sempre com o Detroit Lions jogando em casa, recebe o Chicago Bears 3:30 da tarde. O Dallas Cowboys jogando em casa, recebe o Washington Redskins 7:30 da noite. E de uns anos para cá, a NFL acrescentou um terceiro jogo aleatório. E vai ser o New Orleans Saints. O ataque poderoso comandado pelo Drew Brees encarando o Atlanta Falcons numa batalha dentro da divisão sul da Conferência Nacional. 3 jogos na quinta. E aí no domingo tem muito mais pra você, com Seattle Seahawks e Carolina Panthers, 4 da tarde. No mesmo horário, New England Patriots e New York Jets na ESPN 2. 7 da noite na ESPN Extra, Arizona Cardinals e Los Angeles Chargers. Os Chargers também com uma ótima campanha. 7:25 aqui na ESPN você assiste Pittsburgh Steelers e Denver Broncos. Às 11:15 da noite, batalha da divisão norte da Conferência Nacional, de dois times que precisam da vitória, porque a liderança é do Chicago Bears, e para ficar numa posição melhor lutando por playoffs, Green Bay Packers e Minnesota Vikings não podem pensar em outro resultado. E na segunda-feira, no Monday Night, tem Tennessee Titans e Houston Texans. O Houston Texans, que também vem numa sequência espetacular de vitórias, depois de começar com 3 derrotas, o Houston Texans agora emendando 7 vitórias consecutivas. Tudo isso, 8 jogos pra você na semana 12 da NFL aqui nos canais ESPN. Monday Night! Monday... Alô, John Sutcliffe, um abraço pra você! Que pena que não rolou no México esse ano, mas a NFL anunciou hoje já que vai ter um jogo no México na temporada que vem. Teve esse vexame de 2018, mas em 2019 a NFL já confirmou que vai ter um jogo no Estádio Azteca. O confronto e a data, quando a tabela da NFL de 2019 for divulgada no mês de abril. Baixe agora o aplicativo da ESPN. Notícias, vídeos, resultados, alertas, tudo em tempo real, aí na palma da sua mão, não só sobre a NFL, mas também sobre o basquete da NBA e do NBB, o futebol nacional e o futebol internacional. Um rápido intervalo e na volta... Fôlego em dia pro segundo tempo, porque vem muito mais por aí entre Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs. ESPN, porque a vida precisa de esporte. Se dá uma música. Pai, tô com proposta de 3 seguradoras pro teu carro. Manda. Ó, essa aqui deu desconto porque você não teve sinistro. Ah, essa deu esse desconto mais franquia reduzida. Sei. Ah, e essa tem tudo isso mais guincho ilimitado, porque você viaja o país inteiro de carro, né? Aí eu vi Mafra. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafra pro seu corretor. Watch ESPN, o conteúdo do líder mundial de esportes, quando e onde quiser. Bora viver essa experiência? No smartphone e no tablet, é só baixar o aplicativo e levar o esporte com você para todos os lugares. Se for no seu computador, digite www.espn.com.br/watch e pronto. Num clique, você tem eventos ao vivo, replays e vídeos sob demanda. Os grandes astros do futebol europeu. Os esportes americanos que estão bombando. O melhor time de comentaristas. Um acervo de mais de 600 filmes e documentários na palma da sua mão. Quando e onde quiser. Viu só? Fácil de navegar, simples de usar. E o melhor, cabe no seu bolso. Watch ESPN. Tottenham. Chelsea, clássico inglês na Premier League. Neste sábado, disputa direta na tabela. Quem vai sair na frente? Spurs de Harry Kane. Um grande artilheiro precisa de muito pouco. Ou os Blues de Hazard. Mágica. A partir das 13h30 da tarde, Tottenham e Chelsea. Ao vivo, Premier League na ESPN. We got 9-1 against 9-1. Plenty of time, walks into the end zone, and touchdown, Robert Woods. He's got it for the touchdown. Does he ever? And it's a fumble recovery for Kansas City. Walker's in front, and Kareem Hunt will go right in. Ball is loose. Ebukam returns it for the score. Estamos de volta. Um jogão em Los Angeles, 23 para os Rams, 23 para o Kansas City Chiefs. Os Chiefs recebem a bola para começar o segundo tempo e tomara a pegada continue a mesma da primeira etapa. Aí os números do Patrick Mahomes e do Jared Goff. E o Mahomes no segundo quarto com 161 jardas aéreas e 2 touchdowns, Paulo Antunes. É, um jogador que ainda não apareceu hoje, o Todd Gurley. Né, o Todd Gurley que lidera a NFL em touchdown, encostou na bola apenas 7 vezes nesse primeiro tempo, teve um total de apenas 28 jardas, né, então, apenas 10 corridas para os Rams. Vamos ver se LA tenta correr um pouquinho mais com a bola aqui nessa segunda etapa, mas os números dos dois quarterbacks chama muita atenção, né? Quer dizer, o Goff 172 jardas, o Patrick Mahomes com 224 jardas. Né? Aqui, ó, o Todd Gurley chama atenção na rota curta. Tem uma outra rota em profundidade. E aí um recebedor se encaixa entre os dois jogadores achando espaço. É, de novo aqui, o Patrick Mahomes dessa vez consegue manipular o safety, o camisa 43... Isso deixa um espaço grande para o Travis Kelce poder fazer sua rota num espaço enorme e ganhar a bola. Então, assim, os dois quarterbacks jogando muito bem e os dois sistemas, de novo, né? Andy Reid e o Sean McVay, o desenho das jogadas é uma realmente fabulosa de ver. E essa é uma... Olha só essa curiosidade. Primeira vez na história da NFL, uma liga centenária, praticamente, que... O primeiro tempo de um jogo termina 23 a 23. Nunca aconteceu na história. Meu Deus. De um jogo da NFL em qualquer tempo terminar 23 a 23 no primeiro tempo. Que loucura. Uma homenagem a Michael Jordan aqui, em dose dupla. É, né? Verdade. Jordan estaria orgulhoso. Isso. 23 a 23. E vem mais por aí. Escorregou lá o Greg Deleg no chute, mesmo assim, a paulada foi firme. Vamos ver o retorno do Smith. Na linha de 29 jardas, mais um bom retorno. Fala, Booger. E eu sinceramente acho que o jogo hoje vai ser decidido por um chute ou um turnover. E aqui o trabalho do Aaron Donald. Aaron Donald mostrando toda a sua agilidade e força. Né? É difícil você ver um cara tão grande com tanta agilidade. Né? Por isso que o cara é diferenciado. Aí o Mahomes pro lado esquerdo, já conseguindo a conexão com o Chris Collins, que quebra o tackle, acelera pela esquerda e consegue um ótimo avanço de mais de 20 jardas. A falha do Hill custando muito aqui ao Los Angeles Rams e ele aparentemente se machucou no lance. Será que é uma cãibra? He said it seemed like we were trying to set the record for most penalties in that half. And he said what he really liked was the way his young quarterback, the way he responded after the turnover, got right back on it, Andy Reid said, and made some nice throws to drive us down the field and get that touchdown. Sean McVay, he said he was not fooled when they jumped out to that early lead, knew that this game would not be easy because he said they are way too explosive. He says that he likes the way his offense played early in the game. He said we've got to get back to doing a better job of sustaining drives to keep our defense off the grass. Bom, o Andy Reid falou que no primeiro tempo o que deu certo? Bom, a gente parou de dar tiro no próprio pé, porque dava a impressão que a gente estava querendo quebrar o recorde de faltas. Né? Muitas faltas no primeiro quarto, foram 10 faltas no primeiro tempo. E aqui o Hill saindo de campo. O Sean McVay falou que mesmo com a vantagem 13-0, ele não se empolgou, sabia que ia ser um jogo extremamente complicado, sabe, do talento e do quão explosivo é a equipe do Kansas City Chiefs. A gente acabou de ver lá o Kitlin Kang, yes, lá no sideline. Kitlin, ele que foi o Pro Bowl em cada uma das últimas 5 temporadas e pode retornar ao time do Los Angeles Rams, de repente na semana 13 contra os Lions, enquanto o Hill tá saindo aqui machucado. Você viu a televisão americana mostrando que o Akita Talib tá na lista dos contundidos, mas existem alguns jogadores que ficam na lista dos contundidos podendo retornar em algum momento da temporada, e é o caso dele. Pode ser que ele retorne da contusão no tornozelo na semana 13 contra o Detroit Lions. Segunda para 7 na linha de 41 jardas já do campo de Los Angeles. Mahomes faz a leitura, fica com a bola, pressionado. Aí joga a bola fora, né? Travis Kelce estava pedindo uma faltinha ali, mas mérito aqui para a jogada do Dante Fowler, né? Que perseguiu o Patrick Mahomes. É, vai ser first down. Vai ser segurado na defesa, será? Em cima do Kelce. Defense, número 26. It's a 5-yard penalty. Mark Barron. E a falta cometida, jardas. E primeira descida automática para o time do Kansas City Chiefs, que já está se aproximando de área de field goal. Porque nós estamos falando aqui também de dois, apesar dos caras terem errado extra point, são dois dos kickers mais capazes da NFL em termos de força na perna, né? Daqui seria um chute de 54 jardas. Claro que Kansas City quer mais do que os 3 pontos, mas já chega pelo menos em área de field goal. Mahomes abre espaço, vai pra frente, agora não pode mais passar, corre com a bola e sai do campo da linha de 30 jardas, ganhando meia dúzia aqui o Patrick Mahomes. E mais uma falta. E às vezes tem umas faltas que acontecem totalmente longe da bola. Se for contra a Kansas City. Ele usa hands to the face, defense, number 99. Agora falta do Aaron Donald. Então valeram as 6 jardas da corrida do Patrick Mahomes, mais 5 jardas de presente por causa da falta. É, eu ia falar, se for uma falta de 10 jardas aqui, tiraria os Chiefs da região de field goal. Mas é, eu acho que é melhor a gente nem falar de field goal hoje, né? Porque é derrota. Né? Field goal hoje é punt. 3 pontos não serve pra nada. É. Né? Menos de 7 eu nem comemoro. Aí o Mahomes vai ser sacado pelo Aaron Donald de novo. E a bola tá viva. Fumble é vida. Ninguém segura esse bebê. A bola é do Los Angeles Rams. Que batata quente. John Franklin Myers foi o último a ficar com ela depois da bola passar por umas 10 mãos diferentes. Uau. Que tal o Aaron Donald? Que tal o Aaron Donald de novo? Sai da minha frente, filho. Sai da minha frente de novo aqui, indo na bola. Dando um tapa aqui no braço. Só tem ele jogando realmente bem nessa defesa dos Rams hoje. E ele tá mudando completamente a partida. Segundo fumble. Ter o NFL Game Pass é chegar junto. Para ver todos os jogos ao vivo. Todos os touchdowns aos domingos com NFL Red Zone. E ação o tempo todo sob demanda. Assista a NFL Network a qualquer hora. E veja o seu time jogar, quando quiser, em qualquer dispositivo. Chegue junto para toda a emoção da NFL. Descubra o NFL Game Pass. Comece hoje mesmo a testar de graça. Aquela história de que menos é mais. Com o crédito da Caixa é mais ou menos assim. Menos juros para pagar, mais funcionários para ajudar a Neide. Menos tempo para receber, mais fácil para o Jorge aumentar o estoque. Menos preocupação com o 13º, mais tranquilidade para a Luísa cuidar do seu negócio. Experimente na sua empresa. Procure menos. Encontre mais vantagens na Caixa. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Primeiro jogo da carreira do Aaron Donald, em que ele força mais de um fumble. O Patrick Mahomes nunca tinha perdido um fumble na carreira dele na NFL. Já perdeu dois hoje. E que jogaço agora! A maré virando de volta para o Los Angeles Rams, Paulo Antunes. É, e de novo o Aaron Donald ganhando do Cam Irving aí na linha, né? O Cam Irving que também já tem uma falta cometida hoje, então camisa 75 dos Chiefs, sofrendo um pouquinho. É, e como eu disse, na defesa de LA hoje, não tem ninguém fazendo muita coisa assim, né? Quer dizer, quem que apareceu hoje? É Aaron Donald. E basicamente só o Aaron Donald. É, porque fora isso, a marcação não tá boa nos recebedores, os linebackers não estão fazendo muita coisa, o Ndamukong Suh, cadê o Ndamukong Suh? Invisível. Incrível. Jared Goff, play action, passe pro lado esquerdo, alto demais na direção do Robert Woods. Mais ou menos, vamos ver de novo aqui a jogada do Aaron Donald, daqui a pouco eu falo. Ó, aqui ó, o jeito que ele consegue sair do bloqueio, né, ele tá atracado, ele consegue sair, ele empurra o cara, que ele consegue livrar as mãos pra ir em cima do quarterback, é uma coisa realmente diferenciada. E olha como é que está a coisa em México, já que não vai ter o jogo, pelo menos eles fizeram várias festas, né, pra poder acompanhar o jogo pela televisão, e os mexicanos que são fanáticos, mas fanáticos pro esporte, estão vibrando bastante. Segunda pra 10, Goff solta o braço pro Brandon Cooks. Grande que não jogada. Consegue fazer a recepção. Steven Nelson, espetacular para evitar o passe recebido. É, o passe foi um pouquinho curto, mas mesmo assim foi um bom passe, né? Ele teve que diminuir um pouquinho a velocidade para esperar essa bola, mas ele ganha do Nelson, o Nelson escorrega. Vamos ver se ele... Não, ele agarrou essa bola e o Nelson chegou bem na hora H para deslocá-la. Jogada espetacular do defensor do Kansas City. Terceira para 10. Ao invés de uma primeira para o gol, dentro da linha de 5 jardas. Terceira para 10. Aí recua o Goff. Vai para o lançamento, acerta o alvo, tackle em cima da marca da primeira descida. Fourth e down. Não deu, hein? Fourth down e para mim... Assim, você nem pensa duas vezes, você arrisca aqui. Brandon Cooks indo para os vestiários, hein? E Los Angeles vai arriscar. Acho que tem alguma coisa errada com o Todd Gurley, hein? Los Angeles vai arriscar. Cadê o Gurley? Ele tá aí, só 6 tentativas no jogo até agora pro Todd Gurley. Falta. Ih, será que vai virar uma terceira pra... Não, temos um timeout. Timeout pedido pelos Rams. Uma quarta pra uma, a gente vai ficar por aqui durante essa pausa. E o Todd Gurley com apenas 6 tentativas terrestres no jogo pra 21 jardas até agora, Paulo Antunes. E agora eu acho que eles vão lançar a bola, hein? Por quê? Porque eles já mostraram corrida aqui. Timeout foi bem em cima da hora. Então eles mostraram que eles iam correr na quarta para uma. Então será que vão chamar a mesma jogada aqui para o lado esquerdo? Ou será que eles correm para o lado direito? Ou de repente um dive pelo meio? Ou um play action? São 26 corridas, perdão, 26 passes do Jared Goff, apenas 10 corridas até aqui. Aí o Goff no play action, recua o Goff, consegue a conexão, a conversão de quarta descida, ou não? Isso é passe incompleto. Vamos ver se eles deram passe incompleto. Isso ou é passe incompleto. Recepção, fumble e recuperação do Higbee. E vamos ver qual foi a falta. Mas eu acho que ele nunca teve controle dessa bola não, hein? Fire the pass, holding, defense. Bom, falta contra a mesa. E eles deram a jogada, deram um passe recebido, porque já que a falta foi declinada, valeu o resultado da jogada, eles consideraram uma recepção do Higbee, então. Vamos ver, porque assim, ó é uma segurada clara, a gente tá vendo aqui, ele tá puxando a jersey do... Bom, a gente não viu o restante da jogada, mas pra mim ele nunca teve controle da bola, não. E a agressividade dos dois técnicos para surpresa de ninguém, né? Lógico. Arriscando quartas descidas aqui. Goff passe rápido. Aí o Rigby com bloqueios, first down e muito mais. Ele vai até a linha de 9 jardas do campo de ataque. A primeira para o gol, Los Angeles Rams. Estufando o peito agora também o Rigby, engraçadinho, com sua quinta recepção. É, só tem Tyrene do outro lado, o escambau. Um escambau. E eu aqui, filho? É? Eu também recebo algumas bolas, diz Rigby. Goff no play action, vem pressão do D-Ford. E aí ele joga a bola fora. Segunda pro gol, D-Ford veio igual uma bala atrás do Jared Goff. É, é isso que você tem que fazer aí nesse bootleg. É, porque o cara que tá atrás, assim, longe do fluxo, né? Porque o bootleg, todo mundo flui pra um lado. O cara da defesa que fica no outro lado da linha... Eu já falei isso, né? Se ele vai diretamente no quarterback, quando o quarterback tá virando a esquina pra voltar pro lado oposto, o quarterback não consegue nem pensar, né? Ele basicamente tem que jogar a bola fora. É o que aconteceu nessa última jogada. Segunda pro gol. Goff consegue a conexão. Avança até a linha de 6 jardas. Rod com a recepção. E se o Aaron Donald tá fazendo a diferença pro lado de Los Angeles, o Dee Ford ainda não apareceu aqui. Um cara que tem 9 sacks na temporada. Agora conseguiu atrapalhar o Jared Goff na jogada anterior, mas ainda não conseguiu nenhum sec no jogo. Terceira pro gol na linha de 7 jardas. Só eu tô sentindo o cheiro de arriscar uma quarta descida aqui se não rolar. Cobertura mano a mano aqui na parte de cima do vídeo. Vem o Goff numa terceira pro gol. Tenta se mexer, corta pro meio, vai você, Jared Goff, vai você, Jared Goff, pra endzone, é touchdown! Touchdown, Los Angeles Rams! Jared Goff também mostrando veneno com as pernas e cortando a marcação, enganando a defesa pra entrar na endzone! É, e Kansas City tava numa marcação mano a mano, em todos os recebedores... Mandou apenas 4 pra cima do Jared Goff, né? Então, na marcação em mano a mano, né? Aqui, ó, o Todd Gurley, ele sai pro lado direito, tá todo mundo com as costas pro quarterback. Né? Se você tá numa marcação em zona aí, aí o quarterback provavelmente não vai ter pra onde correr em caso de pressão. Mas com a marcação no mano a mano, ficou muito, muito fácil pro Jared Goff no momento que ele conseguiu escapar da linha defensiva. 30 a 23... Que jogo. Tem emoção até no extra point. Meu Deus, é, louco. É verdade. Tá louco. Newt Scamander is headed to Paris. What do you have to say for yourself, Dumbledore? The time's coming, Newt, when you're gonna have to pick a side. I can't move against Grindelwald. It has to be you. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, em exibição nos cinemas. Ô pai, tô com proposta de 3 seguradoras pro teu carro. Manda. Ó, essa aqui deu desconto porque você não teve sinistro. Ah, essa deu esse desconto mais franquia reduzida. Sei. Ah, e essa tem tudo isso mais guincho ilimitado, porque você viaja o país inteiro de carro, né? Aí eu vi Mafra. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafra pro seu corretor. As emoções do Campeonato Espanhol você vê todo final de semana nos canais ESPN e Watch ESPN. Marcelo! Neste sábado, 10 da manhã, os craques merengues entram em campo renovados e partem em busca de mais conquistas na pontuação. Eibar e Real Madrid. Neste sábado, 10 da manhã, ao vivo e exclusivo. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. E você manda pra cá sua mensagem no Twitter, hashtag NFESPN. Poste aí a sua foto que você vai pro ar aqui na transmissão. Como acontece aqui com o Paulo HC. Pode torcedor dos Patriots infiltrado na casa dos Rams, realizando um sonho, primeiro jogo da NFL no estádio, muita emoção. Boa, PH. Essa toalhinha aí vai virar um souvenir daqueles, hein? A Samara Manzano acompanhando o jogo do ano na melhor transmissão, com a melhor companhia, comendo fundi. Fundi, aqui hein? Aqui em São Paulo tá frio hoje, tá chovendo. Olha, né? Só, só dá pra ver a mão, né? Essas comidas calóricas e gordurentas isso. São sempre bem-vindas. Isso, com pãozinho, aí né? Você coloca lá no queijo, aí você coloca pra dentro. É muito bom isso. Às vezes com vinho. É, pode calibrar à vontade. Você pode calibrar, né? Sempre de preferência. Isso. É, só nós não, que nós estamos no ar aqui. Com vinho. E aí vira um negócio meio... Fundi com vinho, né? Vira um negócio meio, sabe? Que você se acha importante, assim. É chique. Chique. Fundi com vinho vermelho. É chique. Né, pra equilibrar. Pra equilibrar. Smith na pontinha do pé. Pisou fora faz tempo, filho. Ele pisou fora lá atrás. É. É, o juiz não viu, mas beleza. Linha de 35 aproximadamente. Vamos ver de novo aqui o touchdown dos Rams. Vamos ver de novo. Posicionamento, né? Tá todo mundo na end zone. Tá todo mundo na end zone aqui, ó. Todo mundo com as costas para a linha de scrimmage. O Jared Goff fala: muito obrigado, my dear. Touchdown. Mahomes saindo da linha de 36 jardas. Deixa pro jogo terrestre. Kareem Hunt tenta ir pelo meio. E olha só, parecia que ele já tinha sido detido. Mas não, conseguiu ganhar mais duas jardinhas aqui. Tá vendo? Ó, tá todo mundo, ó, concentrado no jogador que tá marcando. Isso é normal. É aí. E aí ninguém prestou atenção no Jared Goff. É, tá todo mundo, não tem spy, não tem nada. Segunda pra 5. Mahomes, passe rápido do lado esquerdo, conseguiu a recepção Chris Collin para mais um first down do Kansas City Chiefs. É o 16º first down dos Chiefs no jogo contra 19 do Los Angeles Rams. E os Chiefs chegando a 300 jardas no ataque depois dessa jogada. E aí o Ethan Westbrook sentindo uma lesão. A gente já viu o Hill, Cooks saindo machucados. Agora o Westbrook. Intervalinho, já voltamos. A transmissão da NFL é um oferecimento Bradesco, inovando para encantar você. O Boticário, atração é Malbec Magnetic. Malbec Magnetic é o Boticário. Mafre, um seguro que entende você? Aí eu vi Mafre. Chegou o Eclipse Cross, único como um Eclipse 4x4 como um Mitsubishi. Alex. Oi, Jetta. Bem-vindo ao Manual Cognitivo. Novo Jetta, tecnologia que move você. Queria fazer um pedido? Não aguento mais. Elas não ligam pra Polly, mas ligam pra pedir esfirra. Márcia, é um absurdo. Pra me chamar pra ver série, elas não ligam. Mas ligam pro árabe? Gente, é só baixar o iFood. Olha aqui, tem restaurante pra caramba, pra todos os bolsos, é muito mais prático. Claro. Quer saber? Esse McRae aí, ó, morre no próximo episódio. Oh, peraí, você também não colabora, hein? Pra qualquer fome, pede um. Nessa hora... Sem spoiler. Estádio é lugar de mulher, sim. Falar sobre as mulheres que entendem de futebol tão bem quanto os homens. Olhar ESPNW, ao vivo, direto de Caxias do Sul, quarta, 7 da noite. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. O tempo médico aí por causa da contusão do Ethan Westbrook, que é aí da Califórnia, né, de Oakland. E produto da Universidade de West Texas A&M, que no high school competia como atleta do atletismo nas competições de campo, né, não de pista. É, ele lançava discos, lançava martelo, né, aquelas coisas que exigem força. Isso. Né, um cara aí de 1,93m sendo retirado de campo com a contusão. Teve um sec na temporada até aqui. E agora uma primeira para 10 na linha de 48 do campo do Kansas City. Jogo terrestre para o Kareem Hunt. Muito espaço para correr. Ganhando 9 jardas. Mas é muito, muito espaço para ele correr. Jogada muito bem bloqueada. É que o Sean McVay batendo um papo aí com o Jared Goff e o resto do ataque. Eu tô muito surpreso com os números do Todd Gurley hoje, sinceramente. Eu achava que ele ia se aproximar de 200 jardas e ainda tem muito futebol americano pela frente, mas 28 jardas até agora é chocante pra mim. E o número de toques na bola. É, chocante. Né? Porque ele encosta na bola entre corridas e recepções perto de 24 vezes por jogo. E quando você olha aqui nos números, tem uma recepção e 6 corridas. São 7 vezes só que ele encostou na bola até aqui. 2 ataques com médias de mais de 33 pontos por jogo. Nunca tinham se encontrado num ponto tão adiantado na temporada, né? Essa é apenas a quinta vez desde 1970 que dois times com apenas uma derrota ou invictos se encontram da semana 11 para frente. Esse grande duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams. First down na linha de 38. Aí o Mahomes pelo meio, o passe foi atrás do Tyreek Hill. Por isso o avanço 0, segunda para 10. Ó, e ele tinha o Hill, hein? O Hill já tinha ganhado do linebacker. E o passe dessa vez foi atrás. Então, erro aí do Mahomes. Né? 19 de 23 agora na partida. 258 jardas. O Todd Gurley, ele é líder da NFL em jardas de scrimmage, jardas terrestres, touchdowns e touchdowns terrestres. O Kareem Hunt, que está detonando hoje, é o quinto melhor da liga em jardas de scrimmage. Recuou Mahomes com o tempo para lançar. Escorregou o defensor Travis Kelce livre. Corta a marcação e vai rebocando a defesa dos Rams até a linha de 5 jardas. Primeira para o gol, Kansas City Chiefs. É isso que você falou, Evê. O jogador escorrega aqui e é o Marcus Peters. Né? O Peters contra o Kelce. Marcus Peters falou assim, o que vai acontecer quando a gente enfrentar o Kansas City esse ano? Muitos turnovers. Né? E até já tinha falado, falando assim, o Mahomes vai me achar. Né? Vai lançar a bola para mim. Bom, dessa vez o Kelce te queimou, meu filho. Primeira pro gol. Bola na linha de 5, faz o bootleg, o Mahomes rola pro lado direito, tenta correr, paulada nele na linha de 4 jardas. O Littleton agora foi uma pequena tonelada para cima do Mahomes. Foi um Littleton, foi um Big Ton. É, uma pequena tonelada, tudo um. Excelente. Né? E olha só o McDonald, o Aaron Donald. Nossa senhora. Velocidade dele. Ele jogou o Patrick Mahomes lá em Sonoma. Olha. É, e desnecessário também pro Mahomes. Sai, joga a bola fora. É. Né? Não é necessário levar essa paulada. E o Marcus Peters tá fundo, tá raso, tá fundo, tá raso, tá sentindo ali, ó. Uh-oh. Ele que passou as primeiras 3 temporadas da carreira dele no Kansas City Chiefs, chegou inclusive 2 vezes ao Pro Bowl. E o clima já tava ruim pra ele lá em Kansas City. Foi suspenso de uma partida, teve briga com o coordenador ofensivo, defensivo depois de um jogo. O clima já não estava bom para o Peters, que acabou sendo trocado. Segunda para o gol. Mahomes pelo meio, faz o passe. Travis Kelce para end zone, touchdown. Touchdown, Kansas City Chiefs. Travis Kelce com a recepção. E lá vem Kansas City para empatar o jogo depois do chute extra. E fácil, hein? Fácil, fácil. Travis Kelce conseguindo a sua 6ª recepção, ele está alinhado aqui no lado esquerdo os dois jogadores, eles vão se cruzar aqui nas rotas, aqui, ó, o Harris e o Kelce. E assim, essa rota aí do Harris atrapalha bastante o defensor que estava em cima do Kelce. E com isso ficou fácil, fácil, fácil para o 87 receber o passe e entrar na end zone. 30-30. Gente, a gente ainda vai ver uns 4 touchdowns nesse jogo. Não acha? It is on, it's all right. Seu rosto mostra emoção e desbloqueia nosso app. Suas mãos aplaudem e fazem saque sem cartão. Sua voz pede mais e conversa com a Bia. O Bradesco é para encantar você, assim como o Cirque du Soleil. Bradesco, patrocinador oficial do Espetáculo Ovo. Rodada dupla da NBA. Noite de reencontros. Quarta, 11:15 da noite. LeBron entra em quadra para mostrar sua força. Lakers e Cavaliers. LeBron James. Em seguida, a rivalidade esquenta entre grandes nomes da liga. Thunder e Warriors. Ao vivo e exclusivo. NBA na ESPN. Muito mais NBA. Novo ESPN Fantasy Futebol. Escolha entre as maiores ligas do mundo. Selecione os jogadores e monte seu time. É fácil jogar. Chame os amigos e crie seu campeonato. A perfeição pode ser real. Acesse espn.com.br/fantasyfc e jogue ESPN Fantasy Futebol. Amistosos internacionais. O melhor do futebol você vê aqui na ESPN. Segundo jogo entre argentinos e mexicanos. E o duelo é nesta terça. Funes Mori subiu bonito. O torcedor argentino faz a festa. Argentina e México. 10 da noite, ao vivo e exclusivo na ESPN Brasil e Watch ESPN. Estamos de volta mais uma vez aí, meus amigos dos canais ESPN, com as imagens de tudo que tem acontecido na Califórnia, né? Nos últimos dias, infelizmente, com vários incêndios. Eu vi um vídeo de uma mulher dirigindo no meio do incêndio ali, passando por túneis e tal. Uma coisa desesperadora mesmo. Desesperadora. Nossa, horrível. Agora, ô Paulo Antunes, as bolsas de apostas de Las Vegas... Vamos ver o retorno do Cooper aqui. Está criado na linha de 19 jardas. As bolsas de aposta de Las Vegas diziam que a soma de pontos do jogo ia dar 63,5. Né? Você apostava se os times iam fazer mais de 63 pontos ou menos de 63 pontos. Você podia apostar na soma, né? O over-under que eles chamam lá em Las Vegas. E se o over-under vai ser superado... antes do final do terceiro quarto aqui, do jeito que as coisas vão. Olha só, mais uma falta contra o Kansas City Chiefs. Seria uma posição ruim de campo para Los Angeles. Ao invés disso, o time vai lá para perto da linha de 40 jardas. E aqui, escalar o draft para pegar um quarterback para chamar de seu. Então, fez várias trocas para subir para a primeira posição. Assim como o Andy Reid. Fez uma troca para subir da 20ª para a 10ª para pegar o seu quarterback. É assim que funciona, né? Times que não têm um bom quarterback não vencem. Tem alguns times que simplesmente não conseguem entender isso, entendeu? Eles acham que eles vão montar uma bolinha ofensiva e o negócio vai dar certo. Mas pessoas inteligentes sabem. E olha o Todd Gurley que você vinha pedindo. Aparece finalmente o Todd Gurley para conquistar o melhor avanço dele no jogo. First down, Los Angeles Rams. E aqui é o screen também, né? Os Rams com play actions e screens. Basicamente, metade da jogada são play action e screens. Play action de novo. Aí o Goff pro lado esquerdo. Recepção do Gurley. Segunda vez seguida na campanha que ele encosta na bola. Segunda vez que ele conquista um first down. E é isso que precisa acontecer aqui. Porque a defesa do Kansas City também, em algum momento, vai estar cansada. Tem esse aspecto também. E o Gurley vai estar fresquinho, né? Vai estar com as pernas bem frescas. Prontinho para correr bastante no quarto período. Tem esse aspecto também. Los Angeles passando agora dos 18 minutos de posse de bola. Aí os números dos dois quarterbacks, 4 passes para touchdown do Patrick Mahomes. Vamos baixar da casa de 6 para o final do terceiro período, passe longo do Jared Goff. Dessa vez fora do alvo, buscando lá o Robert Woods. E a gente sente com o placar 30-30, que tem bastante pressão em cima dos quarterbacks. Sim. Que estão jogando bem, porque um punt aqui pode decidir o jogo, né? Por isso que você arrisca em quarta descida. Assim, se é uma quarta para 5 aqui, 6, capaz de arriscar. Agora, se tiver uma chance de chutar um field goal com Greg DeLeg numa quarta para 5, 6, você chuta o field, mas é meio anticlímax. Eu acho que você chuta, mas pelo menos você para pensar. Para. Será que eu não vou arriscar mesmo? Aí, manda o kicker. Já tá em área de field goal aqui, sendo chute de 51 jardas agora. Só que perde terreno o time do Los Angeles Rams, o Chris Jones aparecendo. É, e o Chris Jones, 6 jogos consecutivos, com pelo menos um sack. Né? E aqui o Chris Jones se livrando do bloqueio rapidamente, mostrando bastante agilidade e pegando o Gurley. Então, na linha defensiva do Kansas City, esse é o jogador mais dinâmico. E aí os números dele, ele teve uma interceptação também nessa temporada, que foi uma interceptação que ele retornou para touchdown. 7 sacks na temporada, é o segundo do time, atrás só do DeFord. Terceira para 11, passe rápido, Brandon Cooks corta a marcação e consegue chegar no first down. A defesa do Kansas City Chiefs tinha colocado Los Angeles Rams no buraco. Era uma terceira para 11, mas o Brandon Cooks recebe o passe rápido e chega na marca da primeira descida. E, meu Deus do céu, o Ravenstein, ele basicamente comeu o coração aqui do camisa 23, o nosso queridíssimo Kendall Fuller. Meu Deus do céu. É. Engoliu a alma do Fuller nesse bloqueio. E que chamada, hein? Precisando de 11 jardas. Chamou o passe rápido aqui para lateral. É óbvio que a defesa do Kansas City não estava esperando. Mas sem esse bloqueio, sem esse bloqueio do Ravenstein, a jogada não teria funcionado. É, eu falo bastante da linha ofensiva dos Rams. Porque a gente olha, assim, tem um bom quarterback, grande quarterback, tem bons wide receivers, tem um excepcional running back. Mas a linha ofensiva dos Rams, pra mim, é uma das 5 melhores da NFL. Tá? É o motor, é a base desse ataque. Segunda pra 6, bola na linha de 17. Aí o Goff, o pocket fecha, ele vai ser sacado, sobreviveu, perdeu jardas, acabou sacado no final das contas mesmo assim. Só que ele seria sacado 1 quilômetro atrás da linha de scrimmage, ao invés disso foram só 300 metros. É, e o Houston finalmente aparecendo aqui na partida, mas eu te falo, o Jared Goff, ele segurou demais essa bola, né? Aqui o Houston ganhando do Whitworth, camisa 77, sem dúvida, um dos melhores left tackles da liga. Mas segurou demais dessa vez a bola o nosso querido Goff. Foi só elogiar a linha ofensiva também, que tem isso, eu já sabia que acontecia, mas é. Boca maldita dos fazer infernos. O quê, né? Então, uma segunda para 6, virou uma terceira para 9. Bola na linha de 21 jardas praticamente. Desse ponto aqui seria um field goal de 39 para o Greg Zuerlein. Goff deixa para o jogo terrestre, aí não consegue chegar na marca da primeira descida. O Todd Gurley, quarta para 5. E leu bem aqui o Houston, porque se o Houston vai atrás do quarterback, terceira para 9. Eu vou no quarterback, eu vou tentar o sack. Não, ele leu bem a jogada. Ele falou assim, calma aí. Pode ser que seja uma coisa. E foi uma corrida e ele fez o tackle para forçar o field goal. Greg DeLeg acertou de 23. Esse aqui vai ser de 33. E ele já errou extra point hoje, hein? Cada ponto é crucial nesse jogo. Zuerlein bota no meio do Y. Quando a bola estava saindo do pé dele, eu falei, xiii. Mas aí não. Botou lá dentro. 33-30. A gente fica por aqui, um jogo emocionante, entregando tudo aquilo que a gente esperava, né? Com esses dois ataques tão espetaculares, produzindo perto de 70 pontos juntos por jogo, né? E nós já temos 63 pontos anotados hoje. E a emoção inesperada do jogo acontecer em Los Angeles, depois do adiamento na Cidade do México, não só pelas queimadas, né? Pelos incêndios, Paulo Antunes, mas tivemos também aquele atentado em Thousand Oaks, né? Que gerou um momento de silêncio na NFL. Os Estados Unidos vivendo um momento muito difícil nesse último mês, porque a gente teve aquele atentado na sinagoga em Pittsburgh. Nossa. E teve também o que aconteceu lá com os mortos em Thousand Oaks. Horrível. Então, e muita emoção no estádio. O Andrew Whitworth doou o salário dele do último jogo para as vítimas de Thousand Oaks. O bar onde aconteceu essa catástrofe fica 6 quilômetros do CT dos Rams. Né? Então, quer dizer, a gente acha que às vezes as coisas acontecem, que a gente fica muito longe, né? Só acontece com os outros. Uhum. Mas às vezes acontece quase no seu quintal. Sim. E aqui, ó, o fã de ketchup, Patrick Mahomes, 35 passes para touchdown, lidera a NFL. Lidera a NFL também em jardas aéreas. E isso é temporada de MVP já com esses números e ponto. Então, liderar a NFL em jardas e passes para touchdown na primeira ou na segunda temporada da carreira, só Johnny Unitas e Dan Marino conseguiram isso. É. O Patrick Mahomes, que coloca ketchup em tudo, é tipo um Ari Aguiar, entendeu? Oh! Olha só a interceptação! Oh, outra vez a bola é dos Rams e vai até a end zone, touchdown! Samson e Booker! De novo, é meu cara! Um fã do ketchup não botou mostarda na bola e o Kansas City Chiefs quebrou a cara. E é o segundo touchdown do Hebb, quebra a partida. É fumble recuperado e agora é interceptação. Né? É óbvio que o Mahomes, olha só. Eu vi a jogada, falei, mas que coisa estranha, né? Ele tava com apenas um braço, a bola meio que grudou, né? Que é isso, o videogame? Né? Sabe aqueles videogames antigos que o cara lança e a bola basicamente entra no corpo do cara, assim, tipo, não tem mãos, assim? Dá um bug, né? É um negócio meio estranho. E a bola fica com o Ebukam e o touchdown. Meu Deus do céu, os Rams com a chance de abrir agora duas pontuações de vantagem, indo pro quarto período. Então, hoje, o Patrick Mahomes cometendo alguns turnovers, são 3 turnovers. Ele tentou roubar a bola, mas o Webcam conseguiu aguentar firme e claramente chegou no gol antes de bater no chão. Então o jogo muda completamente agora, hein? Completamente diferente essa partida depois do extra point do Greg the Leg. E o Webcam anotando 2 touchdowns defensivos no jogo. Ele recuperou aquele fumble forçado pelo Aaron Donald e agora faz a interceptação e retorna até a end zone. O último jogador com 2 touchdowns defensivos num jogo foi o Eddie Jackson de Chicago contra os Panthers na temporada passada. Outro herói improvável da noite aqui, o Ebukam. Olha só, ele contou ali com a ajuda do corpo do Mitchell Schwartz para que a bola não caísse no chão. Exato, ele deu um tapinha com a mão esquerda. A bola bateu no ombro, nas costas aí do Schwartz. Ficou pipocando. E ele conseguiu anotar o touchdown. Que jogada realmente fantástica. E agora o Kansas City Chiefs com as costas na parede. 10 pontos atrás no placar. Bom, o time chegou a ficar 13 atrás, é, né? É lógico. O Los Angeles Rams abriu 13 a 0. Tem muito jogo pela frente. Eu vejo o Kansas City anotando mais uns 2 touchdowns no mínimo na partida. É. E eles estavam mostrando lá o Mahomes com ketchup, porque ele é fã de ketchup, ele coloca ketchup basicamente em tudo. É que nem o Ari Aguiar, que põe ketchup na pizza. Isso. E ele decidiu fazer isso outro dia no ESPN League. Ele queria mostrar pra todo mundo que ele coloca ketchup na pizza, fica com cheiro de ketchup por umas 2 horas. Se você bota ketchup na pizza, é porque a pizza não é boa. É o que eu tenho a dizer, isso. Tá? Só isso. Respeito, mas é só o que eu tenho pra dizer. Mas a história do ketchup é a seguinte, vamos ver o retorno do Smith aqui. Até a linha de 35, bom retorno. Falta na jogada. Aí provavelmente vai ser contra Kansas City. Tem uma marca famosa de ketchup, né? Que tem as suas 57 variedades. Sim. Né? Tem o número 57, inclusive, no rótulo e tudo mais. Essa marca disse que se o Mahomes chegar a 57 touchdowns por causa das 57 variedades. Essa é a marca do Pittsburgh Steelers? É a Heinz, né? Do Heinz Field, tá? Faz o ketchup e tal. E tem o 57 no rótulo. Tá. Né? Se o Mahomes chegar a 57 touchdowns, ele vai ganhar um suprimento para a vida toda de ketchup. Ele nunca mais vai precisar comprar ketchup na vida. Tá. Gastar. Assim. Eu não lembro a última vez que eu comprei ketchup. Ele não vai ficar sem dinheiro para comprar ketchup nunca mais. Mas ele não vai precisar gastar dinheiro para comprar ketchup se ele chegar à marca dos 57 touchdowns. Isso vai fazer muita diferença. Eu já comprei 3 ketchups na minha vida, eu acho. Ah, não, eu gosto. Não, eu gosto eu vou na lanchonete, sim, eu peço aquela batatinha safada, uhum, e aí eu peço um ketchup também, lógico, né? Pra colocar no hambúrguer, mas não, em casa não, não como muito dessas coisas. Em casa tem, mas não pra pizza. Pizza chama azeite que usa. Aí o Kareem Hunt, ganhando umas 2 jardinhas aqui. No máximo 2, né? E olha só. Turnover. Os Chiefs com uma recuperação de bola gerando 7 pontos. Os Rams com 3 recuperações de bola gerando 21 pontos. Quer dizer, cada turnover de um lado virou um touchdown pro outro. É que a defesa do Kansas City Chiefs só forçou um turnover até agora. O Patrick Mahomes interceptado uma vez e perdeu 2 fumbles. Os 3 turnovers conquistados pelos Rams em cima do Patrick Mahomes. Segunda para 9. Bola na linha de 25 jardas do campo dos Chiefs. Tem um snap pro Mahomes. Ele recua, vai ser sacado, passe desviado. Bola fica no ar, pendurada. E aí ninguém pega. Passe incompleto. Não, opa, não. O Atlas tá dando touchdown, mas não é. Eles estão dizendo touchdown, mas o braço dele tava indo pra frente. É, não, isso daí não é, Fabão. O braço dele tava indo pra frente. A marcação de campo tá sendo de touchdown, mas olha aqui, ó. Braço pra trás, braço pra frente. É, não, isso e aqui passe não. Desviado. Isso é passe incompleto. A marcação de campo foi fumble recuperado pela defesa e retornado pra end zone. Esse time das estrelas aí vacilou feio aqui nessa jogada, né? Ó, grande trabalho do Ebukam aqui, de novo, né, aparecendo muito bem e conseguiu a pressão. E a gente viu o Westbrook também na jogada. Na verdade foi o Westbrook que conseguiu desviar a bola, mas claramente o braço dele estava indo pra frente. Isso aqui não é fumble, não é touchdown, vai voltar. Bom, tem um safado lá misturado com o jogo. A gente vai ficar por aqui e a gente vai tapar aqui só pra não dar um comercial de graça. Daqui a pouco a gente volta, tá? É, hashtag NFL na ESPN pra você participar com a gente, mas claramente, na nossa opinião aqui, isso foi um passe pra frente desviado, né? E não um fumble. Então, se a marcação for corrigida, vai ser passe incompleto, avanço 0 e a bola do Kansas City Chiefs, e não essa recuperação retornada pra touchdown pelo time do Los Angeles Rams. Não tem como não corrigir aqui, né? Tem como não corrigir. Mais do que claro. Mais do que claro, exatamente. Né? É, obrigado ao Renascido das Trevas, dizendo que lá no Rio de Janeiro o costume é colocar ketchup na pizza, estranho é não colocar. Eu entendo. Renascido das Trevas. Né? O Rodrigo Costa, azeite não se põe na salada e não na pizza. Pode até ser, mas tudo menos ketchup. Vamos ouvir? After review of the play, the quarterback's hand was coming forward with the ball. It isn't incomplete. Passe completo. Anula o touchdown. Anula o touchdown, vai ser 3rd para 9. Realmente um vacilo grande da arbitragem aqui. Porque o braço do Mahomes estava indo para frente quando ele... Não, sem dúvida, né? Ainda bem que tem árbitro de vídeo na NFL já há muito tempo. Não tá o esporte fica à prova de erros por causa disso? Não. Talvez, inclusive, em um dos touchdowns do Los Angeles Rams, alguns fãs esporte ponderando aqui no Twitter, tenha acontecido uma saída falsa. Ah, mas aí o touchdown não é passível de revisão? É, mas não é isso que os árbitros veem. Os árbitros não veem falta. Eles veem só assim, o cara entrou mesmo na end zone, ele tinha posse de bola dentro da end zone. É isso que eles revêem, não as faltas. Mahomes, numa 3rd para 9, solta o braço, passe desviado, espetacular pelo LaMarcus Joyner. Apesar do torpedo do Patrick Mahomes, a marcação do Los Angeles Rams estava ligada. Ele tinha o erro, o erro estava livre. Aqui, ó. Aqui, ó, o erro tá livre. Bom, ele não estava completamente livre, mas no momento que o Mahomes vai pra frente aqui, ó, aí ele perde um pouquinho de tempo, perde o timing. E aí você vê que a bola fica no ar, fica pendurada e dá tempo pro jogador, o Joyner, se recuperar e desviar a bola. Então, assim, se ele tivesse ficado no parque aqui, não deu para ficar por causa da pressão, né? Mas se tivesse ficado, provavelmente teria tido uma chance melhor de completar o passe, o timing teria sido melhor, acredito eu. A jogada já parou aqui. Bom, então se os Rams anotarem um touchdown, deixarem o jogo 47-30 aqui, aí a vida dos Chiefs já começa a ficar bem complicada, hein? Todas as madrugadas em transmissão simultânea com a ESPN americana, você tem o Sports Center americano, áudio original em inglês na ESPN 2, cobertura do Scott Van Pelt, comandando todo o time da ESPN nos Estados Unidos, para falar de NFL, de NBA, de hockey, de Major League Baseball. Você que gosta das ligas americanas pode acompanhar também todas as segundas e sextas o ESPN League, que hoje chegou à sua edição de número 200. E quem diria, né? Em 2007, quando nós largamos com o pai do ESPN League, o The Books on the Table. Uh-oh. Olha só a arrancada do Todd Gurley, chifrada no defensor para levar a bola até a linha de 40 jardas do campo de ataque. Em 2007 era meia hora por semana para falar de esportes americanos. Agora, 2 horas por semana com o ESPN League, fora todas as transmissões. Olha o espaço que ele tem para correr. Fala sério. Trabalho excepcional da linha ofensiva. A gente viu o Austin Blythe aí com bom bloqueio também. Camisa 66. Apenas 70 jardas terrestres, mas aquilo que eu falei, né? Agora você se aproxima do quarto período, a defesa do X vai estar cansada aqui. E lá vem o Todd Gurley recebendo passe curto, tem falta na jogada, ele conquista o first down e muito mais. Vamos ver só contra quem foi a falta. Vamos ver, talvez uma segurada contra os Rams, hein? Holding, offense, number 77. 10-yard penalty from the spot of foul. Replay first down. Segurada do Whitworth, número 77. Então, do ponto onde o Whitworth segurou, você marca 10 jardas para trás e posiciona a bola ali. Vamos chegar ao final do terceiro período com o Los Angeles Rams liderando por 40-30. Um rápido intervalo, voltamos já para os últimos 15 minutos do Monday Night. Monday Night Football. A transmissão da NFL é um oferecimento Bradesco, inovando para encantar você. Seu rosto mostra emoção e desbloqueia nosso app. Suas mãos aplaudem e fazem saque sem cartão. Sua voz pede mais e conversa com a Bia. O Bradesco inova para encantar você, assim como o Cirque du Soleil. Bradesco, patrocinador oficial do Espetáculo Ovo. Rodada de ação de graças na NFL. Nesta quinta, a partir das 13h30 da tarde, o fã de esporte vai matar a fome de... O kickoff fica por conta de Bears e Lions. Em seguida, duelo de rivais, Redskins e Cowboys. E para fechar, um jogaço entre dois gigantes, Falcons e Saints. É tudo ao vivo e exclusivo. NFL na ESPN. Emoção no volume máximo. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Vamos pro Twitter, hashtag NFL na ESPN. Você manda para cá o seu recado, posta a sua foto e aparece aqui com a gente. Só não vai me postar foto de pizza com ketchup, hein? Carmo Ciborgues, família Carmo Ciborgues reunida assistindo o Monday Night. Tá cheia a casinha lá, hein? Muito legal. Com a gente também a Laura Queiroz. Vamos lá, Chiefs. Chiefs Kingdom. A coisa deu uma enrolada agora, hein? Oh. 10 pontos de vantagem pro Los Angeles Rams e os Rams com a bola no começo desse quarto período. E o Du Michelini, Monday Night. Monday Night. De respeito. Patrick Mahomes, breja e essa transmissão monstra. Valeu. Tem mais? Mais uma, Éder Machado, aproveitando que a filha só dorme no colo para acompanhar o melhor quarterback da NFL. O engraçadinho também, a mulher foi dormir, você vou dar uma atenção para a filha agora, foi lá, o engraçadinho ligou a televisão. Ele não deve estar ouvindo a gente, porque senão vai acordar a menina com os berros, né? E o João Filho, vale tudo para assistir ao Monday Night. Quase. Pelo Watch ESPN, estão ali na janela, ó. Será que é lá onde está pegando a internet? Né? Bom, vale quase tudo, né? Olha só, Los Angeles como era em 1946. Esse estádio é de 1923. Custou $1 milhão para construir o Memorial Coliseum. Play action do Jared Goff para ser sacado. Ih, tem falta na jogada. Talvez falta pessoal aí de paulada contra a área da cabeça do Jared Goff. Não. A falta foi contra o ataque do Los Angeles Rams. Nossa, e Chris Jones veio com tudo, amigo. Ele veio com tudo. Ele não foi o único, hein? É. A gente viu o blitz aí do O'Daniel. E também o camisa 53, aí o linebacker Anthony Hitchens. Então, uma segunda para 30, uma excelente chance aqui do Kansas City evitar o first down, hein? Kansas City precisa pegar essa bola de volta. Segunda para 30, amigo, pô. Né? Não dá para ser melhor que isso. Segunda para 30 na linha de 38. Recua o Jared Goff, solta o braço pelo meio. Bola no chão. Nossa, ele estava livre da marcação. Brandon Cooks não consegue fazer a recepção. Avanço zero, terceira para 30. Nossa, o Jared Goff, é a segunda vez que ele erra um passe pro Cooks, com o Cooks completamente livre. Né? Você vê que o Woods, ele vai em profundidade para ocupar o safety. E aí o Cooks corta pro meio atrás do Robert Woods, criando espaço. Só que o Jared Goff errou. Então terceira para 30. Não ficaria surpreso se fosse uma corrida aqui pro Gurley. Defesa do Kansas City Chiefs recua, só quatro vão atrás da bola. E o Todd Gurley atacleado depois de avançar apenas uma jarda. Vai receber a bola de volta aqui o time do Kansas City Chiefs. Falando sobre o Coliseu de Los Angeles ainda, recebeu já duas edições, né, dos Jogos Olímpicos, incluindo em 1984, quando foi a principal arena aí das competições de atletismo, por exemplo. Foi nesse estádio que o Joaquim Cruz conquistou a medalha de ouro dele nos 800 metros rasos, nos Jogos de Los Angeles, em 1984. É uma das primeiras memórias esportivas que eu tenho. Eu tinha 6 anos de idade. Me lembro do Álvaro José narrando na TV Bandeirantes. E quando o Joaquim Cruz cruza a linha de chegada, né, derrotando, entre outros, o Sebastian Coe, ele fala: bate o recorde olímpico de Alberto Juan Torena. E o Joaquim Cruz dando a volta no estádio com a bandeira do Brasil. Vai tentar retornar, Tarik Hill, a partir da linha de uma jarda. É, deveria ter deixado a bola entrar na end zone. Aí é demais. Mesmo sendo um guepardo, é difícil. E que paulada do recorde, hein? 59 jardas nesse punt. Ah, louco. Já voltamos. Something about you. Novo Malbec Magnetic. Você mais magnético. Magnetic é Malbec. Malbec é o Boticário. Então, pessoal, 3 seguradoras deram desconto pra vocês. Ah, que bom. Essa daqui dá desconto, mas aumenta a franquia. Essa também dá desconto, só precisa diminuir a cobertura. E essa dá desconto sem mudar nada. Como vocês não vão trocar de carro tão cedo, é só fechar por 2 anos. Aí eu vi Mafre. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafre pro seu corretor. melhor da MLB está na ESPN. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Você continua participando na hashtag NFL na ESPN no Twitter, bombando entre os temas mais comentados do Twitter, apesar da alta madrugada, 2:05 no horário brasileiro de verão. Saiu da linha de 9 jardas aqui o Mahomes, consegue a conexão. E aí o tackle na linha de 15 jardas em cima do Travis Kelce. Bom, um momento interessante aqui para o Patrick Mahomes, porque parece que sempre quando tem um problema, ele dá a volta por cima. A gente lembra aquele jogo contra o New England Patriots, ele não jogou muito bem no primeiro tempo, ele voltou com tudo na segunda etapa e Kansas City anotou 40 pontos, quase venceu. Teve aquele Monday Night contra o Denver, que o time dele estava em apuros, ele foi lá e teve um quarto período excepcional. Bom, agora perdendo por 10 pontos, qual vai ser a resposta do Mahomes, que nesse momento é o favorito a vencer o prêmio de MVP? Segunda para 3, passe pelo meio, acerta o alvo, Tyreek Hill com a recepção, é a primeira descida. Essa sétima recepção do Tyreek Hill. Os Chiefs tem o Travis Kelce com 97 jardas, então o time à beira de ter dois jogadores passando das 100 jardas hoje. Wade Phillips, um grande coordenador defensivo. Mas está tendo problemas aqui para resolver o sistema ofensivo do Andy Reid. Play action do Patrick Mahomes, recua, solta o braço, muito longo e muito bom, fácil, fácil, Tyreek Hill sozinho! Touchdown, Kansas City Chiefs! 73 jardas na bomba do Patrick Mahomes para o Tyreek Hill. E o Hill estava completamente livre. O que aconteceu aqui com os Rams? Nossa, jogador escorregou. O Sam Shields. Não sei de onde que ele é, mas saudades o Sam Shields. Saudades de Sarasota. A vida era mais fácil em Sarasota do que em Los Angeles. Culpa do gramado. E também não tem nenhum safety lá atrás, né? Quer dizer, desculpa, você vê o Tyreek Hill alinhado qualquer lugar, você tem que ficar antenado lá atrás com o safety para apoiar, é muita velocidade, né? Quer dizer, nessa jogada era muita pressão em cima do Sam Shields, quase não teve uma chance na jogada. Então é o seguinte, meus amigos, com esse touchdown, temos um jogo em Los Angeles no Memorial Coliseum. São 15 touchdowns de pelo menos 50 jardas desde que ele entrou na NFL, 9 a mais do que qualquer outro jogador. Só que ele estava tão livre que ele foi zoar o defensor dos Rams. Isso vai custar 15 jardas no kickoff. Então a chance de Los Angeles, de repente, ter uma posição de campo um pouco melhor no reinício do jogo, ela aumenta. Mas que paulada! A transmissão da NFL é um oferecimento... Bradesco, inovando para encantar você. O Boticário Atração é Malbec Magnetic. Malbec Magnetic é o Boticário. Mafre, um seguro que entende você? Aí eu vi Mafre. Chegou o Eclipse Cross, único como um Eclipse 4x4 como um Mitsubishi. Chegou um novo astro da linha de SUVs Mitsubishi. Eclipse Cross. Único como um Eclipse. 4x4 como um Mitsubishi. Mitsubishi. Drive your ambition. Ô pai, tô com proposta de 3 seguradoras pro teu carro. Manda. Ó, essa aqui deu desconto porque você não teve sinistro. Ah, essa deu esse desconto mais franquia reduzida. Sei. Ah, e essa tem tudo isso mais guincho ilimitado, porque você viaja o país inteiro de carro, né? Aí eu vi Mafre. Quer fazer um seguro que entende você? Pede Mafre pro seu corretor. Se você tá pensando em ir dormir, desencana, velho. sabe? Levanta da cama, uhum. vai dar um pique em volta da cama, é. Dá uns pulinhos assim, faz uns polichinelo, é. Faz um café, uhum. pega um energético na geladeira, faz qualquer coisa. Mas tem tanta coisa pra rolar, ainda faltam 12 minutos. Ainda faltam 12 minutos e já temos 77 pontos no jogo. Né? É, eu falei que a gente ainda tem muito touchdown. Né? Acho que quando tava o quê? 30-30? É. Eu falei, relaxa que a gente ainda vai ter mais uns 4 touchdowns. Ou tivemos 2. Né? E, sinceramente, eu acho que a gente ainda vai ver uns 3. Tá? Então, pressão agora em cima do Jared Goff. É o seguinte, no dia 28 de setembro de 1951, Norm Brocklin, nesse estádio... Não nesse, né? Esse daí custa mais de 4 bilhões de dólares, tá? É um novo estádio. Isso, novo estádio. Vai abrir daqui 2 anos pros Chargers e pros Rams. É, e vai ser parte importante também dos Jogos Olímpicos de 2028. Isso aí. Como o Coliseu foi nas outras 2 vezes que Los Angeles recebeu os Jogos e que vai também ser utilizado, o novo estádio aí do Stan Kroenke... Ele tem dinheiro. Vai ser parte importante dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Mas em 1951, no dia 28 de setembro, Norm Van Brocklin, nesse campo, teve 554 jardas aéreas. Um recorde da NFL e vai voltar aqui, porque teve falta contra os Rams, hein? Ainda um recorde. Ainda um recorde. Os Rams tiveram 735 jardas naquela partida, ainda um recorde. Eu não ficaria surpreso se o Patrick Mahomes tem 386, se aproximasse de 500 jardas hoje, hein? Sim. Sim. Ainda tem muita futebol pela frente aqui. Olha, maior quantidade de passes para touchdown num espaço de 11 jogos na história da NFL. Peyton Manning teve 41 em 2004, Tom Brady 39 em 2007. O Peyton Manning, na temporada de 55 touchdowns dele de 2013, ele teve 36 num espaço de 11 jogos. E aqui, apesar dos fumbles, né, dos turnovers, é o primeiro jogo da carreira dele com 3 turnovers, 1 interceptação e 2 fumbles perdidos. Em termos de jardas, é o melhor jogo da carreira do Patrick Mahomes. Ele que tinha ficado abaixo das 300 jardas na última rodada, agora já está se aproximando das 400. E o Todd Gurley faz o ataque de Los Angeles andar para trás. É, o time inteiro teve apenas 330 jardas na semana passada. Foram 5 sacks sofridos. E apenas 26 pontos anotados, né? As piores marcas da liga, da temporada, para os Chiefs. Hoje, o time já tem 444 jardas. E essa campanha é bem importante para os Rams, hein? Ah, sim. Bola na linha de 14. Uma segunda para 11, vem pressão, Jared Goff pro passe longo, forte demais, buscando Robert Woods. Eita. Mas o que acontece? Os Chiefs estão fazendo o Jared Goff se mexer um pouquinho. Ele não está conseguindo plantar, entrar num ritmo, 3 passos para trás, 5, 7. Plantou, lançou. Não está, ele está se movimentando um pouquinho mais por causa da pressão. Então isso vai afetar a precisão no lançamento. Então, assim, um jogador de linha, né, um jogador que vai atrás do quarterback, não necessariamente ele precisa do sack. Ele precisa meio que incomodar o pocket para ser efetivo. E isso está acontecendo. Los Angeles agora. Hoje, 3 de 9 em terceiras descidas. Vai pedir tempo aqui, Los Angeles? Pede tempo, Los Angeles Rams. É o segundo timeout pedido por Los Angeles no segundo tempo. Isso pode fazer falta no final, né? Porque a gente até brincava aqui fora do ar, assim, será que vai ser aquela história de último time a ter a bola, ganhar o jogo? Eu acho que pode ser, é, viu? É possível. E aí já imaginou o Jared Goff precisando... É que um cara explosivo como esse em uma jogada ele pode resolver, mas é desejável você preservar os seus timeouts o máximo que você possa para situações no final do jogo, seja no ataque para você parar o relógio, seja na defesa, para você também parar o relógio e dar à sua defesa a chance de repente, evitar que o ataque adversário faça o relógio correr à vontade. Sem dúvida. Então, Los Angeles pode sentir falta desse timeout aqui nos minutos finais, hein? Terceira para 11. Hoje, 3 de 9 em terceiras descidas. É uma terceira descida longa. O Jair Goff vai ser sacado. A bola recuperada para a endzone. Touchdown! Uau! City Chiefs! A defesa de Kansas City também aparece para anotar o touchdown. E o Alan Bailey na mão grande, tomando a bola do Jared Goff. Eu falei, a pressão estava chegando. Então, de um lado é o Aaron Donald, do outro lado agora é Houston. We have a problem. E dá essa bola aqui, Cabrito. É o Zach. Fumble forçado e doink, doink, a bola fica presa na barriga do Little Bailey Boy. Tá vendo como é bom ser gordo de vez em quando, Brasil? Opa! Gordurinha safada pra ajudar a segurar a bola. Dois touchdowns em menos de 2 minutos aqui pra Kansas City e 44-40 depois do extra point do butt kicker. Hello, dear. Lá dentro. 44-40. Um jogo para a história do Monday Night Football. Um jogo para a história do futebol americano. E os dois quarterbacks jogando muito e mesmo assim as defesas aparecendo. Ah, sim. E por isso que é legal, né? Quer dizer, os dois ataques estão fluindo com facilidade, mas quando as defesas aparecem, elas anotam touchdowns. Conseguem big plays. E o Patrick Mahomes aqui vibrando muito. É? Uau! Bom, vamos falar dos melhores Monday Nights. E esse daqui vai estar no... Assim, a gente fala top 5. Pode ser o número 1. Já tem um recorde que está na beira para ser quebrado aqui, que é o seguinte. Pode ser o melhor Monday Night da história. Nenhum quarterback conseguiu em um jogo de Monday Night mais de 5 passes para touchdown. E o Mahomes já tem 5. É. Né? Então o próximo, ele vai se transformar no primeiro quarterback da história do Monday Night. A chegar a 6 passes para touchdown. Eu vou checar aqui a pontuação, jogos de Monday Night com maior pontuação. Porque é para ficar de olho também. Que coisa. Que jogo. Eu acho que os Rams agora precisam realmente procurar o Todd Gurley. Aqui os números. Patrick Mahomes, excepcional, mas por causa de 2 fumbles, né? Na verdade, foi uma interceptação e um fumble. Que foram retornados para touchdown. E também no outro fumble dele, resultou num TD do ataque de LA. Vamos ver qual vai ser a resposta agora do Little Goff Boy. E aí o Gurley tentando correr com a bola e levando até a linha de 30. Que resiliência aqui do time do Kansas City Chiefs. Eles ficaram 13 pontos atrás, viraram. Depois ficaram 10 atrás e viraram de novo. Né? Tava 13-0, foi para 17-16. Aí 40-30, agora 44-40. Olha o Goff do play action, conseguindo a conexão com o Reynolds, livre de marcação. Lá vem o Los Angeles Rams. E é isso que acontece quando você ganha boas jardas na primeira descida. Se envolve mais o Todd Gurley. Aí o play action realmente funciona, né? E a play action, todo mundo vai pra linha. Né? Aí o Reynolds sai com facilidade, faz sua rota, não tem trânsito no meio do campo, você tem uma raia livre pra lançar, fácil. Play action de novo, Goff com muito tempo pra lançar a bola. Mergulha e faz a recepção sensacional, Woods. É primeira pro gol, Los Angeles Rams. Ó, que excepção. Que excepção do Robert Woods, que ele tava muito livre aqui. Era pra ser touch, vamos ver se ele realmente agarra a bola. Eu acho que sim, viu, EV? Esse ângulo não dá pra definir nada. Mas eu acho que ele agarrou sim a bola, vamos ver se Kansas City desafia, não? Lá vem snap, já era, não dá mais pra desafiar a jogada anterior. Até se a gente encontrar algum replay aqui que mostre que não foi recepção válida, não dá mais tempo pra Kansas City desafiar, porque o próximo snap já aconteceu. Mas os Rams perderam basicamente uma jogada. Por quê? Porque eles foram rapidamente pra linha de scrimmage pra tentar evitar qualquer chance de desafio. Se apressaram e basicamente perderam uma descida aqui, né? Por causa dessa pressa mesmo. Então, segunda pro gol. Ainda temos muitos pontos pela frente hoje. Aí o Goff pro lado direito. Fica reclamando de falta o Woods, mas não tem falta na jogada. Terceira pro gol. Essa seleção de chamadas aqui do McVay, assim, primeira pro gol na linha de 7, de novo, né? Gostaria muito de ver o Todd Gurley recebendo a bola para tentar ganhar jardas aí com as pernas, duas corridas de repente, ou uma corrida e depois um play action. Né? Quer dizer, os Chiefs estavam esperando o passe nessa última jogada, de novo conseguiram pressionar o Jared Goff. Terceira pro gol, pressão no Goff pelo meio, pro end zone, touchdown! Gerald Everett, touchdown, Los Angeles Rams! 90 pontos pro novo recorde de pontos da história do Monday Night Football! Assim, o que falar, né? São três touchdowns em três minutos, gente. O Everett aqui ganhando do Sorensen. O Jared Goff meio que se deslocando levemente pro lado esquerdo, ganhando um pouquinho de tempo pra ver alguém se livrando da marcação. Né? O Higbee já apareceu bem nessa partida. Agora é vez do Everett. Uma pontuação absolutamente crucial pros Rams. Precisavam de um touchdown. E agora, 47 a 44, depois do extra point do Greg Deleg. 47 a 44, ainda com 9 minutos e meio pela frente. Quanta coisa boa já vimos, quanta coisa boa ainda vamos ver. Rodada dupla da NBA. Noite de reencontros. Quarta, 11:15 da noite. LeBron entra em quadra para mostrar sua força. Lakers e Cavaliers. LeBron James. Em seguida, a rivalidade esquenta entre grandes nomes da liga. Thunder e Warriors. Ao vivo e exclusivo. NBA na ESPN. Muito mais NBA. As emoções do Campeonato Espanhol você vê todo final de semana nos canais ESPN e Watch ESPN. Marcelo! Neste sábado, 10 da manhã, os craques merengues entram em campo renovados e partem em busca de mais conquistas na pontuação. Eibar e Real Madrid. Neste sábado, 10 da manhã, ao vivo e exclusivo. E nós estamos numa temporada tão louca em termos de ataque, daqui a pouco eu vou passar um número interessante. Hashtag NFL na ESPN. No Twitter você posta aí a sua mensagem, posta a sua foto, a gente manda você pro ar. Um abraço pro Rafa Maluf, segunda é dia de Monday Night com os amigos. Lá o Forte Fontes, valeu. Quem mais? O Bruno Pereira. Quem disse que a gente precisa de muito pra ser feliz? Basta um watch ESPN pra ver a NFL que tá tudo certo. Que jogo! É verdade. Muito legal. Com a gente também o Paulo Henrique Dormir, é para os fracos. Aqui não tem feriado safadinho, não. Não sei onde ele está. Né? Boa parte do Brasil também não está no feriado. O torcedor do Saints está acostumado, né, a jogos de 40 pontos, que o Drew Brees é um inferno. Uhum. E o Davi Vale pode ketchup até em biscoito de polvilho. Em biscoito de polvilho pode. Quê? Pode. Quem não falou pode. Isso? Eu? Isso é trágico. Não pode na pizza. Não, isso é absolutamente trágico. Isso é pior que pizza. Na pizza não pode. É o seguinte... Esse é o jogo com mais pontos combinados desde 2015, quando Giants e Saints combinaram para 101 pontos num jogo. Nós temos 91 pontos até aqui entre essas duas equipes. E, partindo do princípio de que esse jogo não vai terminar empatado, até podia ter uma prorrogação, né? Mas partindo do princípio que esse jogo não vai terminar empatado, vai ser a quarta vez na temporada que o time perdedor vai anotar pelo menos 40 pontos. Uma temporada louca de ataques, né? Então já vai ser o quarto jogo de 2018 em que o time que perder vai ter anotado pelo menos 40 pontos. A gente vai... Os dois times vão anotar pelo menos 50 hoje. É o que eu acho. É, tá bem capaz, viu? Bem capaz. Vamos ver o retorno. Não vai ter retorno. Não vai ter retorno. Bola na linha de 25 jardas. E aqui um pouco da última posse de bola do Kansas City Chiefs e do play action do Patrick Mahomes para essa bomba de 73 jardas. É, Sam Shields escorregando, touchdown fácil. E aqui o Jared Goff, né, sofrendo o sack, fumble, recuperação do Bailey. Mas aí os Rams voltam com tudo. Ever ganhando no mano a mano, no mano a mano contra o Daniel Sorensen. E anotando o touchdown. Então agora é a vez do Patrick Mahomes. Vamos ver quanto tempo demora para ele anotar o TD. Duas vezes os times tiveram empatados, quatro trocas de liderança. Os Rams chegaram a estar ganhando por 13 a 0. Travis Kelce com a recepção. E aí o avanço é curto. 4 jardas. Nesse momento, os Chiefs com menos posse de bola, né? Começando essa campanha com 23 minutos de posse contra 27 de Los Angeles. 3 campanhas de touchdown dos Chiefs hoje com 4 jogadas ou menos. Essa campanha aqui começou na linha de 25 jardas por causa do touchback. Se for uma campanha de touchdown, será de 75 jardas. Segunda para 6, 3 alvos na parte de cima do vídeo. Mahomes rola para aquele lado, pressionado, arrisca o lançamento e consegue a conexão com o Tyreek Hill. Um avanço de mais umas 4 jardas, terceira para 2 aproximadamente. Eu sinceramente pensei que ele estava jogando essa bola fora. Ele não desiste nunca. Eu pensei que ele estava jogando essa bola fora, né, com o John Franklin Myers chegando em cima dele. Mas conseguiu 3 jardas safadas. Então, safadas. Terceira para 3 aqui, dá até para correr com a bola, com o Kareem Hunt. 393 jardas aéreas para o Patrick Mahomes, 451 no total para o Kansas City Chiefs. A defesa dos Rams mostrando pressão na linha de scrimmage, ameaçando o blitz. Mahomes passe rápido, Travis Kelce dropou! Travis Kelce dropou, então é quarta descida. Uau, tava fácil, hein? Uau! Não é todo dia que a gente vê o Travis Kelce. Um dos melhores, talvez o melhor hoje na NFL, dropando uma bola. Aqui, ó. Minha bola tava um pouquinho baixa, um pouquinho longe do corpo. Não é uma recepção tão fácil assim, mas olha, desculpa. Né, o Travis Kelce precisa agarrar essa bola. Tem que tomar cuidado com o fake aqui, hein? Tem chute mesmo do Colquitt. Panther canhoto mandando a bola de volta até a linha de 15 jardas aí. Fair catch pedido pelo Jojo Natson. Ô, oh, Jojo. Ei, hey, Jojo. How you doing? Semana que vem, hein? Esse Houston Texans com 7 vitórias seguidas, hein? Contra os Titans que ainda sonham com pós-temporada, com título de divisão. Time competitivo também. Já venceu no England Patriots, já venceu em Dallas. Expectativa é de um belíssimo Monday Night. É, que nem esse aqui, não sei, porque não é toda hora que tem, né? É uma vez na vida que tem um desse. É, não. Mas vai ser um bom jogo também. E quinta-feira eu chamo a sua atenção para 3 transmissões ao vivo aqui. A rodada 12 da NFL é a rodada do Thanksgiving. Então a gente entope a sua tela de bola oval e de peru. Serão 3 jogos ao vivo na quinta-feira, a partir das 15h30, com Detroit Lions em ação, com Dallas Cowboys em ação, com Washington Redskins em ação. Já já eu passo a programação completa. Aí o Cooks sendo tacleado na linha de scrimmage. Bom trabalho do Eric Murray. E bom trabalho também do Justin Houston. É, o Justin Houston acompanhou. Eu sei que ele não fez o tackle, mas ele acompanhou muito bem o Cooks. Não deixou o Cooks virar a esquina. Segunda para 10. Play action do Jared Goff. Ele recua, tá pressionado. E aí acaba tentando o passe pro Reynolds, mas incompleto. Terceira para 10. Quinta-feira, anota aí, 15h30, Chicago Bears e Detroit Lions, o Chicago líder da divisão. 19h30, Washington Redskins e Dallas Cowboys, como será o futuro do Washington agora sem o Alex Smith que fraturou a perna e Dallas sonhando com a pós-temporada. E às 11h15 tem Atlanta Falcons e New Orleans Saints, o ataque dos Saints passando dos 40 pontos nos últimos 3 jogos, são 6 vezes na temporada. Se os Saints marcarem 40 pontos mais uma vez, vão quebrar o recorde histórico da NFL de 6 partidas de 40 pontos numa temporada do Denver Broncos de 2013. Tem para 10, passe lateral para o Cooks, tem os bloqueios, ele vai chegar em cima da marca do first down para conquistar a primeira descida para o Los Angeles Rams. Não vai, hein? Você acha que não? Não. Olha a marcação aí, ó. É? O joelho dele já estava no chão. Pode. Vai arriscar a quarta descida aí? Não. E o Fuller? Eu acho que a marcação foi terrível da arbitragem, viu? E se eu fosse... É que eles têm apenas um timeout, né? Mas o árbitro também... Você vê que no momento que o joelho dele encosta no chão, ele a bola estava mais próxima, ele tá, né? Bem perto da marcação. A marcação da arbitragem foi terrível. É. Por isso que eu gritei first down aqui, mas não foi. Mas também não foi tão longe quanto o árbitro posicionou ali. Terrível. O Hacker é o rei dos fakes, né? Mas na sua linha de 25, acho que não. Vamos ver, tá contando os jogadores ali. Hacker vai chutar. Vai mandar de volta. E aí, a bola quica, bateu no jogador dos Rams. Morre ali pela linha de 35 jardas. Andy Reid, primeiro jogo de temporada regular no Coliseu de Los Angeles como técnico de NFL ou assistente. Olha só, o Andy Reid com 13 anos de idade. Olha o tamanho do Andy Reid com 13 anos de idade, Brasil. Num concurso de chute e lançamento. Olha o menino atrás dele. Não. Ó. Isso aí é uma criança de 13 anos. Com um moleque de 10, de 8 atrás dele ali. E ele foi acho que water boy ou ball boy? Water boy. É, acho que na Universidade de Marshall. É. E perguntavam pra ele: ô, gordinho, por que você não joga? Por que você não joga? Eu tô na sexta série. Eu falo assim: pô, eu tô na sexta série, tá? Eu tô na sexta série. Meio engraçadão, assim, o jeito que ele fala. Tá. Eu tô há mais tempo no time do que todos vocês aí. Isso. Entendeu? Tô na sexta série, tô aqui há muito mais tempo que vocês. Ele que é da região aqui, né? Ele nasceu em Los Angeles. Tá a duas vitórias de igualar o Marty Schottenheimer como o sétimo técnico mais vitorioso na história da NFL. Momento espetacular, momento especial do jogo aqui. Chiefs 3 pontos atrás. Mahomes pressionado, já sabia que ia cair a casa, né? Então agarra a bola, aceita o sec e não sofra um fumble, filho. Essa terceira descida, amigo, é absolutamente crucial, porque olha, a defesa dos Chiefs fez o seu trabalho, né? Forçou um three and out. Agora, se a defesa dos Rams aparecer pela segunda vez consecutiva, né? Quer dizer, difícil acreditar que Kansas City vai conseguir parar mais um ataque dos Rams do jeito que esse jogo tá andando. Né, aí o Lay recebe a bola de volta, de repente anota um touchdown, aí é bye-bye beisebola. Marcação dupla ali em cima do Travis Kelce ajudou bastante. Agora o Mahomes sai do pocket. Precisa de 9 jardas, não chega. Fica 2 jardas, ele escorregou. Tem que arriscar aqui. Vai tentar. É. E eles vão tentar. Não querem nem saber de punt aqui. Não, nem pensa. Jogada na partida, hein? Ou o Kansas City Chiefs conquista essas 2 jardas, ou o Los Angeles Rams já recupera a posse de bola no campo de ataque. O Mahomes está até com dificuldade para ouvir ali o recado da jogada por causa do bolo doido. A ESPN coloca você dentro do campo. Quarta para 2, Mahomes faz o pitch. Tyreek Hill parou. Ele ia conseguir, mas parou tudo. Tempo pedido por Los Angeles. Último Rams time queimam out. O seu último timeout. Olha, e assim, essa jogada aí de option, eu também fiquei com a impressão que ia funcionar bem, viu? Então o McVay viu o alinhamento da sua defesa, o alinhamento do ataque do Kansas City e falou assim: não tô gostando disso não. Deixa eu pedir um tempo aqui. Se Kansas City anotar um touchdown aqui e virar de volta, Los Angeles pode estar no buraco, porque não tem mais tempo para pedir. Kansas City ainda está na linha de 43 do seu próprio campo, então em tese vai gastar um tempinho aqui para atravessar até a end zone. Eu digo em tese porque o Mahomes solta uma bomba aqui e acabou tudo, mas enfim. Quarta para 2. Tyreek Hill de novo vai ficar ali ao lado do Mahomes. Tá em movimento, fica dançando de um lado pro outro. Recua o Mahomes, é uma 4ª para 2. Acerta o alvo, Travis Kelce livre! Até a linha de 38 do campo de ataque, é first down, Kansas City Chiefs. Mas eu te falo, né? O Kareem Hunt, ele corta pra lateral, ele chama a atenção do linebacker. Mas ó, de novo, você vê, ó, do safety, perdão, que era o Johnson. Mas assim, não tem ninguém nem perto do Kelce, né? Nem perto. Nem perto. A gente sabe da qualidade do Kelce. A lei precisa fazer um trabalho melhor na defesa aí. First down. Kansas City ainda muito vivo no jogo. Avanço de 18 jardas. E o Travis Kelce, dá 119 que ele tem no jogo, 75 jardas depois de fazer a recepção. 4 minutos, 3:50 para o encerramento. Mahomes vai para frente, tá criado. Espetacular a jogada do Westbrook. O número 95 pega o Mahomes pelo pé, senão o estrago seria muito maior. Ah, sim, ele ia ganhar no mínimo umas 10 jardas aqui. Pegou o pezinho esquerdo. Tinha uma marcação dupla em cima do Tyreek Hill, aí sobrou a raia, né, para o Patrick Mahomes. Ele ganhou só 2 jardas. Grande tackle do Westbrook. Segunda para 8 na linha de 37. Vamos baixar a casa de 3 minutos para o final de um Monday Night Football histórico. A recepção totalmente livre aqui pela esquerda. DeMarcus Robinson aparecendo pela primeira vez no jogo para conquistar o first down. Vamos ver as jardas do Patrick Mahomes. Passou das 411 jardas. E não contaram ainda... Ah, 425 agora, depois 400, dessa última jogada. 425, atualizando. Primeira vez... Ele está 129 jardas do recorde. Primeira vez que pode o Robinson... Ser, se tiver... Só rapidinho, ver. Se tiver prorrogação, capaz dele quebrar. Pois é. 7 recebedores diferentes já agarraram o passe do Patrick Mahomes no jogo de hoje. Aí ele recua. Lá vem o Aaron Donald. Mahomes, recepção do Demetrius Harris para a linha de 20 jardas. Botando o time do Kansas City Chiefs na red zone, mas tem falta na jogada. Será que foi no tackle? É, a bandeira caiu bem em cima de onde a jogada terminou, né? Falta pessoal, hein? O árbitro está sinalizando ali. Personal foul. Ui. Lowering the helmet and making contact against the offensive player. Defense. Ui. Number 32. Half the distance to the goal line from the end of the run. Então, valeu o avanço do Demetrius Harris e a falta do Troy Hill ainda vai dar mais umas 10 jardas de presente para o Kansas City Chiefs. Ah, eu não gostei nem um pouquinho dessa jogada. Nem um pouquinho. Até porque é o Harris que abaixa a cabeça e inicia o contato. O cara vai com o ombro. Ele não tem como tirar a cabeça dele, colocar no bolso, né? E ir com o ombro. Terrível a marcação, acho. Primeira pro gol, Mahomes, chuveirinho. Recepção do Cole e vai pra endzone, touchdown! Uau! Monday Night Football histórico em Los Angeles. E ainda tem muito jogo pela frente, hein? Ainda tem muito jogo pela frente. Vamos ver o que aconteceu aqui. Você vê que são 4 jogadores aqui, basicamente pro lado esquerdo, né? A defesa dos Rams fica bem confusa. O Conley cruza pro outro lado, não tem ninguém lá. A gente viu 2 jogadores dos Rams se trombando na jogada. E é isso que acontece, amigo. E o Patrick Mahomes se transforma no primeiro jogador da história a fazer 6 passes para touchdown em um jogo do Monday Night Football. 438 jardas. Parecia que o Conley não ia dominar a bola, mas ele consegue, aí vai fácil até a end zone. O Kansas City Chiefs perdia por 13-0. Depois perdia por 10 pontos de diferença. Agora vira para 51-47 e joga a bomba para o lado do Jared Goff. E assim, os Rams são num touchdown. Em 2:47. Field goal aqui não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. E o Jared Goff não tem nenhum tempo para pedir. É. Não tem nenhum tempo. Ele tem, assim, 2:47 é tempo suficiente? É. Mas esquece corridas com o Todd Gurley, por exemplo. Não existe mais. Então agora no play action, não sei se vai funcionar não. Porque a defesa são situações sabe óbvias de passe. Que Los Angeles vai pensar só no passe. Né? Então, vamos ver o que faz o Little Goff Boy. Em quase 800 jogos da história do Monday Night Football, que existe lá desde o início dos anos 70, nunca houve um jogo com tantos pontos. 98 pontos, deixando para trás um Eagles 59, Redskins 28 de 2010, deixando para trás um Packers 48, Redskins 47 de 1983, e ainda não acabou não. Dois empates, cinco trocas de liderança, três delas no quarto período. Os Rams chegaram a estar liderando por 13. Agora estão quatro pontos atrás do placar, num jogo em que os ataques produziram quase 900 jardas. E o Jared Goff vai ter a chance de ser o herói, mas está sob pressão aqui porque não tem tempo para pedir. Precisa fazer o seu ataque caminhar 75 jardas em 2 minutos e 47. Jared Goff com 335 jardas aéreas no jogo. Vai pra frente pra correr com ela, mas vai pro chão. Dee Ford aparecendo com o tackle. Oh, e eu acho que foi uma coincidência aqui, viu? Porque se eu não me engano, o Dee Ford tava vindo pro meio pra fazer um stunt. E a chamada, eu acho que foi sneak do quarterback. Então ele acabou indo pro lugar certo, na hora certa. Mas eu não sei se esse... se ele tava com instinto que o quarterback ia correr com a bola, não. Goff, lançamento longo, lado direito, quase a interceptação, teve as duas mãos na bola, o Orlando Scandrick. Nossa, ia ser o fim do jogo, né? Terceira para 9, o pulso de Los Angeles ainda pulsa. Ia ser a formação da vitória, só ajoelhar na bola e acabou. E bom trabalho aqui do Reynolds, né, que não desistiu. Porque eu acho que no segundo momento o Scandrick ia apanhar essa bola. Bom, olho no Dee Ford. Camisa 55 aqui. E no Houston também. Terceira para 9. Goff, lado direito, acerta o alvo. Recepção para first down do Brandon Cooks. Enquanto tem bambu, tem flecha, lá vem o Los Angeles Rams. Jared Goff firme e forte, hein? Jared Goff chegando agora a 335 jardas na partida. Três touchdowns, nenhuma interceptação. 357 agora, atualizando. Vamos chegar ao 2-minute warning. Passe para o lado direito. E o tackle em cima do Everett. Um ganho de apenas 2 jardas aqui. Chega ao 2-minute warning. Acho que não, hein? Ele saiu com 2 minutos e 1. É. Bom, reta final do Monday Night Football histórico em Los Angeles. Já voltamos. Ou não. E calma aí, que talvez o Paulo Antunes esteja certo, como quase sempre ele está. Né? É, longe disso. E, ó, 2 e 1. Você é demais. Eu te amo. Mais uma jogadinha importante aqui, né? Uhum. É importante, porque a batalha aqui também é contra o Hill. Mas eu posso te falar uma coisa também? Se anotar um touchdown e deixar um minuto pro Patrick Mahomes, eu estaria bem nervoso. É. Tipo, anota o touchdown, mas não vai muito depressa. Isso, isso. Né? Anota com no máximo 6 segundos. Né, restando aí no jogo. Agora sim, é a última jogada antes do 2-minute warning. Jared Goff pro lado esquerdo. Recepção acontece e dentro do campo. Dentro do campo, o Tyler Higbee, first down Los Angeles Rams. E um trabalho excepcional arrastando o pé esquerdo aqui, ó. Ó como ele arrasta o pé esquerdo aqui. Grande trabalho. Amistosos internacionais. O melhor do futebol você vê aqui na ESPN. Segundo jogo entre argentinos e mexicanos. E o duelo é nesta terça. Funes Mori subiu bonito. O torcedor argentino faz a festa. Argentina e México. 10 da noite. Ao vivo e exclusivo na ESPN Brasil e Watch ESPN. Terça, você já sabe, né? É dia de NBB na ESPN. Às 8 da noite, a torcida vai vibrar com Paulistano e São José. É nesta terça, ao vivo e exclusivo. Estamos de volta para a reta final do maior Monday Night Football de todos os tempos. O recorde de pontos nesse jogo de segunda-feira à noite, que tem quase 800 partidas na sua história, mas nunca tivemos 98 pontos anotados. E ainda não acabou. Não. A gente provavelmente vai passar dos 100 pontos aqui. Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams, dois dos times da NFL com 9 vitórias e uma derrota, se enfrentando com esses ataques espetaculares, a exemplo do que acontece também com o New Orleans Saints, que estará em ação na quinta-feira para pegar o Atlanta Falcons, tentando um outro recorde da NFL de 7 jogos numa temporada, produzindo pelo menos 40 pontos. Se o Los Angeles Rams virar e ganhar o jogo, vai ser a primeira vez na história da NFL, Paulo Antunes, que um time anota 50 pontos e perde. Uau! Né? Primeira. Em caso de vitória do Los Angeles Rams. Mas os Rams ainda precisam de 40 jardas em 1 minuto e 56 e sem tempo para pedir. Aí o Goff pro lado direito, passe alto, recepção do Everett, pra end zone, touchdown, não acredito! Uau! Uau! Para tudo! Que jogaço! E quem disse que os Rams não tem tight end? Hello, Everett de novo. Now, o Higbee, agora o Everett anotando mais um touchdown. E o Jared Goff aparece na hora H com uma bola simplesmente espetacular. O Everett não pisou no branco, ele ficou em campo. Uma linda bola. Ganhou no mano a mano. Sean McVay vibrando bastante. O Roger Goodell em casa, então, ele deve estar, tá, né? Extasiado lá, né? Ai, que NFL maravilhosa. Porque é isso que ele quer. Ele quer muitos e muitos e muitos pontos. E não acabou ainda. Ainda não acabou. 54 a 51. De alguma forma, é quase um touchdown com gostinho de derrota, né? Porque deixamos 1:49 deixaram 1:49. Pra que diabo uma campanha de 58 segundos, né? O Patrick Mahomes ainda tem 3 tempos pra pedir. Mas aqui, ó, é o Everett isolado, mano a mano aqui na lateral contra o Sorensen. Ele ganha, né? Você vê que inicialmente Kansas City mostrou 2 safeties. Um safety veio pro meio do campo pra ficar de olho aí no Cooks. O outro safety recuado tava marcando o meio do campo. Isso deixou um espaço livre aqui pro Everett trabalhar contra o Sorensen. E o Jared Goff mandou uma bola realmente espetacular. Então, touchdown, 54 a 51. O Jared Goff passa das 400 jardas, são 409. O Patrick Mahomes tem 438. Eu admito que eu gostaria de ver esse jogo assim durar para sempre. Eu gostaria de ver uma prorrogação. É que a prorrogação duas teria prorrogações. A prorrogação teria limites. 3 prorrogações, 4 prorrogações, mas infelizmente na NFL, na temporada regular, só existe uma prorrogação. É isso aí. Então, inacreditável. Bom, apertem os cintos que ainda não acabou, hein? 1 minuto e 49 para terminar. Retorno do Smith até a linha de 25. Nessas horas, quando o cara pega a bola dentro da endzone, nessa situação, mano, joelha, velho. Vai correr o risco de sofrer um fumble, né? Olha só, esse jogo aqui é a terceira maior pontuação da história da NFL. É que se eles anotarem, se os Chiefs anotarem um touchdown aqui, aí vai para 112, né? Com extra point, ficaria um ponto do recorde Redskins e Giants de 1966. Mas numa dessa, temos aqui um 54-54, aí depois um field goal para cada lado na prorrogação, e depois mais um touchdown, a gente quebra o recorde de pontos histórico hoje. E aqui você precisa de 40 jardas para pro butt kicker poder chutar um field goal para empatar o jogo. E aí, passe curto pro Kareem Hunt. Passe curto pro Kareem Hunt. Avanço 0, segunda para 10. Os Chiefs saindo da linha de 26 jardas do próprio campo. 1 minuto e 40 para terminar o jogo. O Monday Night Football com mais pontos da história do jogo de segunda noite na NFL. Um dos grandes jogos da história do futebol americano. Ó, olho no Tyreek Hill aqui, hein? Olho no Tyreek Hill, engraçadinho, camisa 10, tem 189 jardas hoje. Tá na parte de cima do vídeo, Mahomes recua, faz um lançamento longo, e aí o escorregão, e não tem falta. Não tem falta. Olha, eu queria ver esse replay, porque eu acho que o passe não foi bom. E eu acho que Robinson estava completamente livre para agarrar essa bola e correr mais umas 30. É, eu queria muito ver esse play, porque acho que o passe foi atrás do recebedor do Kansas City Chiefs. E aí ele escorregou tentando voltar para agarrar a bola. Mas de qualquer jeito, uma terceira para 10. E lá vem Aaron Donald. Os Chiefs têm duas jogadas para andar pelo menos 10 jardas. Terceira para 10, vem pressão em cima do Mahomes. Ele se mexe no pocket, solta o braço. Tyreek Hill agarrou! Tyreek Hill agarrou! Inacreditável, passou lotado. Defensor do Los Angeles Rams é first down, Chiefs. É uma marcação em zona. Mas, ó, você vê que o Sam Shields, ele chega atrasado por quê? Porque tinha outro recebedor fazendo uma rota pertinho aí do Hill, mas mais em profundidade. Isso segurou o Sam Shields. E aqui, olha só a concentração do Hill, né? E o Sam Shields poderia ter ido pra trombada, mas ele foi atrás da bola. E o Hill conseguiu aguentar firme. Bola na linha de 48 do campo de ataque. Patrick Mahomes solta o braço. Interceptação! Bola do Marcus Peters! Bola do Los Angeles Rams! Os Rams a um passo da vitória no Coliseu! Bem que o Marcus Peters avisou que esperava turnovers. E que esperava que o Pat Mahomes... lançaria a bola na direção dele. Aconteceu no momento mais crítico, é a redenção do camisa 22 dos Rams, que foi trocado pela equipe do Kansas City Chiefs. E que grande jogada do Samson Ebukam. O jogo da vida do Ebukam, hein? Ó, ele bate no braço aqui do Mahomes e atrapalha bastante o lançamento. Então, os Rams estão a uma primeira descida de garantir a vitória. O Ebukam tendo o jogo da vida dele. Anotou dois touchdowns defensivos e bateu no braço do Patrick Mahomes aqui para desviar, para mudar a trajetória da bola. False start. Saída falsa. E assim, geralmente nessas situações, você corre três vezes com a bola e força o outro time a pedir três tentos. Eu não sei se isso seria a coisa mais inteligente para os Rams aqui. É óbvio, se acontecer, perfeito. Ganhou o jogo, ok. Mas olha, se Kansas City pegar essa bola de volta, depois de forçar um three and out, com um minuto, ainda vai estar extremamente vivo na partida. Sim. Né? Então, eu não ficaria surpreso com um passe, um play action aqui dos Rams. Bootleg do Jared Goff. E aí, saindo do campo, depois da recepção, o Robert Woods. Saiu do campo. Tá vibrando o Robert Woods, obviamente, mas o jogo tá longe, não vou dizer longe, mas ainda não tá decidido. Ele não tá. E assim, o Woods não saindo, o relógio preservou para um tempo. Né? Quer dizer, saindo de campo, preservou um tempo pra Kansas City. Só que Kansas City que pediu um tempo, não entendi. Aqui, pra mim, tá... Olha, só dois timeouts ali, ó. Então, tá o vendo? Árbitro falou que ele se entregou dentro de campo e não saiu. É. Que o Robert Woods se entregou dentro de campo e... Então é isso. Goff de novo no play action. Faz o passe desviado. Desviado e o cronômetro para. Que jogada do Ron Parker. Então, agora é a terceira descida. Crucial. Uau. Tá, Gurley não encosta na bola, uma coisa realmente curiosa. Agora que a conversão da primeira descida vai ser muito improvável, corre com a bola pra forçar o Kansas City a queimar um timeout. Eu não. Não? Você lançaria a bola aqui? Eu tento ganhar a primeira descida aqui. Pra vencer o jogo. Ui, aí o passe lateral pro Cooks, tackle nele atrás da linha de scrimmage. Então lá vem o Kansas City Chiefs, que tá vivo no jogo. Kansas City queima o seu último timeout. Vivaço. Força a quarta descida. Ainda tem muita coisa para acontecer, Brasil. Nossa, muito. Muita coisa. Eu tenho um sonho de prorrogação aqui. Eu quero ver um merece. 50. Eu adoraria ver mais um período. Merece. Os Rams merecem, os Chiefs merecem, a população da Califórnia merece, o público aí no Coliseu. E a os população da Rússia merece, e o da Austrália. Brasil, a do Brasil também. É. Os Brasil. Milhões e milhões que estão ligados aí no jogo ao redor do mundo e os dezenas de milhares que estão ligados aqui na ESPN, quase 3 da manhã no horário brasileiro de verão. E a nossa hashtag liderando os trending topics no Twitter. Atenção! Ai, o Rio, o que ele fez, amigo? Ele vai ter que retornar da endzone. O que ele fez, cara? Conseguiu dar a volta aqui. O Rio, ele confia demais na velocidade dele, mas ele não foi inteligente. Ele não foi inteligente. Um punch de quase 70 jardas do Johnny Hacker. É, o Rio tem que deixar essa bola passar. Essa bola tá na endzone. Ó, ele agarra a bola e ainda cai na endzone. Não. Se ele deixa a bola passar, Kansas City começa na linha de 25. Ao invés disso, Kansas City vai começar na linha de 15. Né? Na linha de 12. 12? Uau. Na linha de 12. 50 segundos e um tempo para o Patrick Mahomes, precisando pelo menos de um field goal para empatar o jogo e forçar a prorrogação. Mahomes pelo meio, Travis Kelce não consegue agarrar, o passe foi baixo, ele dropou. Mais um drop do Kelce. De novo, tava difícil. Essa bola tava bem mais complicada que a outra, né, que ele dropou. É, difícil, a bola tava muito baixa. Travis Kelce hoje com 9 recepções para 119 jardas, 14 bolas lançadas na direção dele, foi o segundo, foi o alvo mais acionado pelo Patrick Mahomes, à frente até do Tyreek Hill, que teve 13 passes lançados na sua direção. Segunda para 10 da linha de 12. Mahomes no passe rápido. Travis Kelce tacleado na linha de 20. Isso é um problema, hein? Faltam 40 segundos. Isso é um problema. Kansas City tem que caminhar aí mais umas 40 jardas para ter chance de field goal. 30 segundos pro final. Lá vem pressão. Mahomes. Ah, tem que pedir tempo. Tackle pede imediato tempo. Em cima do Chris Conley. E o Kansas City para o relógio. Não, pra assim. Eu sei que os Rams estão recuados. Mas, infelizmente, agora, Mahomes, você vai ter que forçar alguns lançamentos. E alguém vai ter que subir pra agarrar uma bola. Né? Porque esse espaço de 7, 8 jardas vão perder o jogo. Essa é a primeira vez na história da NFL que os dois times atingem a casa dos 50 pontos no mesmo jogo. Patrick Mahomes com o jogo da carreira dele até aqui, 478 jardas, 6 touchdowns, 2 interceptações. A bola está na linha de 26 jardas do campo do Kansas City Chiefs, que precisa aqui de umas 35 jardas, 40 jardas para chutar o field goal e empatar o jogo. Não tem mais tempo para pedir o Kansas City Chiefs. Mahomes vai soltar o braço, escapou da pressão do Ebuken, manda o lançamento, interceptação, acabou! LaMarcus Joyner vai, Los Angeles Rams! Num dos maiores jogos de todos os tempos na NFL, na primeira vez em que os dois times passam dos 50 pontos da mesma partida, os Rams riem por último e derrubam os Chiefs no Coliseu! É um jogo único, é um jogo épico. A gente esperava uma partida ofensiva, mas a gente não esperava 50 pontos para cada lado. É porque na NFL não existem placares assim. De vez em quando acontece no college football, né? O time vai lá, anota 70 pontos. Mas na NFL, as duas equipes passando de 50 pontos é realmente uma coisa histórica. É, então hoje a gente foi testemunha de realmente um dos maiores jogos da história do futebol americano. Um momento realmente excepcional para quem gosta desse esporte e para quem curte a NFL. Sensacional. Um grande abraço para você, Everaldo, e para todos os amigos da ESPN. Eu tô tremendo, eu quero sair falando com estranho na rua. Que jogo foi esse? 54 pro Los Angeles Rams, 51 pro Kansas City Chiefs. O Monday Night Football com mais pontos da história. Um dos maiores jogos de todos os tempos na NFL. Entregando ainda mais do que a gente esperava de dois times com 9 vitórias e uma derrota. Volta aí, Paulo Antunes, que o Jared Goff tá falando. Incrível. Quatro quartos de loucura. Um jogo louco, mas feliz de ter saído vencedor. Patrick é um grande quarterback, sabia que o ataque ia ter que produzir. Ele falou que dava a sensação de ser Texas Tech contra a Califórnia, né? As duas universidades desses quarterbacks. É um estilo realmente de college football hoje. Falando que o time estava se sentindo muito bem, muito confiante, estava confiante com o plano de jogo. Going to Colorado Springs, not going to Mexico City, staying in Colorado Springs, coming back here to be here for your community. Just what has all of that been like, and how has it impacted this football team? It's been a long 2 weeks. I've slept in my bed once, I think. Foram duas semanas bem longas. Senti muito mal por todo mundo que perdeu as suas casas nos incêndios. Perdeu a vida também na tragédia lá em Thousand Oaks. E fica feliz que esse momento de descontração traz um pouquinho de felicidade aí para a comunidade. E realmente... hoje foi um momento de muita felicidade para quem gosta de esporte, não só da NFL. Esse jogo foi incrível. Esporte é uma das grandes invenções do ser humano. Por isso que a gente diz, a vida precisa de esporte. Valeu, gente. Foi demais. Boa noite. A ESPN agradece a você por acompanhar essa apresentação da National Football League.